Eu não tô entendendo. Diga. Domênico. Ontem, antes de começar o jogo, eu tive um acidente, não contei pra vocês. Ah, eu bati. É verdade, eu bati a cabeça. Sim. Eu tive as uma. Prega. Eu tive. Oh, que isso? Que isso? Eu tive. Como é que chama aquele negócio que não lembra mais nada? Amnésia. Amnésia. Eu não sei o que aconteceu com nada. Ah, nada. Risada. Ah, mas o bar tem gravado aí pra refrescar sua voz. Você não sabe nem o seu nome. Não tô lembrando. Não tá lembrando? Você não sabe da maior. O que que aconteceu? Você quer que eu conte mesmo? Mas você tem que falar a verdade. Tá bom. Fala a verdade. O Mota te deu uma carcada semana passada. Ah, isso não. Isso eu nem gostou. Que não. Aí você lembrou? Isso eu nem lembro que não. É, você gostou. E gostou olha, da tua véia, ô? Oh, ah, que é isso? Ai, te catar, véia. Ah, mas tem o replay, né, Bá? Véia é, 20 véia. Minutos. Eu tô liberado, Zé me liberou. Nossa, hoje tem replay, velho. É, a gente tem que boa, cara, replay. O Bá é muito filho da mãe, velho. O pior não é isso. O Bá no nosso grupo do WhatsApp é, tava maninha, juntando o replay, velho. Cheguei aqui na rádio hoje. O Dodô viu, cheguei aqui na rádio hoje, eram 10 horas, né, Dodô? Pra preparar o replay, né? Deu 22 minutos, mas a gente cortou, tá? Não vai tudo isso pro ar, mas. Só tem as partes hilárias. Isso. O replay normal deu 22 minutos. Só que é o seguinte, os caras estão. Essa música do Rick Wakeman? O trouxa aí do seu Marcão. Eu? Do seu Mota. É Mota. Do seu Vieira. Eu? Estão falando o quê? Se são corintianos agora? Não. Tava tudo torcendinho. Vamos ouvir junto. Vamos ouvir junto. Mano, joga neles também. Vamos tomar uma jorrada junto. Ô, mano, é isso, eu gente. Tenho Oi. Razão ou não? Tava tudo do meu lado. Agora largaram o barquinho e foram embora, é isso? Não, a sua jorrada tá guardada. Junta comigo. A sua jorrada tá guardada. Mas ó, Sombra, meu irmão, Mota, Vieira, Benedete, cambada de otário, cambada de bunda mole. Falaram, é o bem contra o mal. Chupa, vão apanhar junto. Vão apanhar junto, cambada de otário. É que a gente é o esquema do Temer, velho. A hora que coisou pro nosso lado, nós saímos fora. Nós saímos fora. Ah, nós estamos em cima do muro. Fala aí, Marcão. Eu era contra, agora eu sou a favor, velho. É isso aí. Vai Corinthians, né, Cunha, Marcão? Não sei nem quem é. Vai correr do cacete. Não precisamos de vocês. Continue com a porcada aí. Continue aí, cambada de otário, que é líder. Inclusive, fala na naba, Domênico. Domé, você tá do meu? Fala, Zé. Domé, posso ir embora, Zé? Não. Dona Janina acabou de me ligar. E aí, sim. Pra ir embora? Falou que fez um kibizinho pra você no forno, tá te aguardando. Tô indo embora, falou com o meu kibe da mão. Ela falou assim, troca a fralda do Domé. Fica na sua, moto. Olha o respeito da minha mãe, é o trouxa. Cadê? Nem o Bento veio hoje? Eu tô aqui já. Tá quietinho, trouxa. Ô, mano, vou dizer uma coisa. Ô, mano, a ala palmeirense da rádio hoje, tudo murchinho. Olha aqui, eu tô aqui, fui dormir 6 horas da manhã. Chupa a cambada adiante. Quero dizer uma coisa. Olha aqui, ó. E o Benjamin? Cadê o Benjamin, mano? Quero dizer... Tô aqui. Ah! Hoje se aparece, né, safado? Esse aí só aparece quando o Corinthians ganha. É, só quando ganha. Esperando... Agora quero dizer... 55, olha. Fica quieto aí. Esperando 55 minutos do replay do Dodô. Falou muito a semana inteira. Chupa, Dodô! Só um minuto. Quem é melhorou esse aí que tá falando? Minério, eu não lembro Dodô. Mais. Quem é esse aí que tá falando? Ah, é o Benjamin Bach. Você lembra dele? Ele conhece ele, Dodô? Não, porque ele não participa. Mas não participa aí, nunca do programa? Oh, Dodô, nunca participou? Foram 3 jogos esse ano, você não ganhou nenhum. Vê quero se dizer lembra o seguinte pra, esse, pra todos os senhores. Sim. Acho um absurdo os senhores comemorarem isso, porque assim, é a mesma coisa que comemorar o que tá acontecendo no Brasil, chupa, essa roubalheira. Foi um roubo. Mundial, chupa. Foi um roubo isso aí. Chupa, ser mundial. Vocês comemorarem o jogo contra o Palmeiras, o roubo que aconteceu. Quero ver se tem coragem de falar porra. O roubo dá que segurada aqui, ó. O roubo. Chupa. Vai chorar na cama que é lugar quente, aí o comédia. Calma. Chupa, porco. Vamos lá, calma. O programa tem que prosseguir. O programa tem que prosseguir. Calma, chupa, senão a gente... Mas ô Sombra, pega o guardanapo aí pra ele limpar o olho aí, que já tomou uma jorrada. Que isso? Absurdo! Um roubo! Estádio 97. Chupa! Estamos nas manchetes, oferecimento de Ezeg, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Também no oferecimento do Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. Amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Semp TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo, seu Bento. Ah, eu tô aqui, ó. Ai, nossa, ai, ai. Aqui, ó. Não pipoco, não, mano. Nossa, velho. Que é, os dois estão pipoca. Eu sou pipoca. Aí eu sou pipoca? Tô aqui, Fiote. Nossa, pra caramba. Eu tô aqui, mano. Tô aqui, mano, mas Bencha, o que tem a ver com você? Eu não tenho a ver, não tô entendendo, velho. O seu Bento, que é um cara imparcial, mas tá querendo associar o senhor à imagem dos porcos. É, eu sou imparcial, que dá bem. Se eu tô imparcial, vou começar com São Paulo. Boa, seu Bento. Ah, tricolor! Caramba, quem diria, hein? Apenas 4 pontos do G7. Quem diria? Apenas 4 pontinhos do G7. A rodada foi boa pro São Paulo, que ganhou fora do Atlético Goianiense. E agora, pra você ver como vai ser o Cueva, né? Procurando pro próximo jogo. Lembrando que agora são 5 rodadas, quarta e domingo. Vai vir uma pancada aí de um brasileiro. Então, pra você ver quem vai substituir o Cueva lá, certo? É, não tem, né? Ah, temos umas 5 opções, mas tem, nenhuma Lucas chega perto. Como assim, Marcão? Quem sabe? Ah, Lucas tem, Fernandes, né? Jonathan Gomes, Michael Shailon. Suel, Shailon. Não, você diz assim, com presença física tem. É. Alguém vai estar no lugar. Igual, qualidade, não, assim, igual é difícil. O que mais se assemelha a ele, na minha opinião, o que mais se assemelha a ele, na minha opinião, é o Michael Suel. Também acho, mas que não tá ver. 100%, né, Marcos? Mas precisa ver se ele tá andando, né? É. Não, inclusive, ele não foi relacionado pra esse jogo contra o Atlético Goianiense por não tá 100%. Mas não tá 100%. Tem coisa estranha aí. Hã? Por quê? Pelo amor de Deus, para. É carro batido ali em sombra. Quem? Você já viu em rodovia aqueles carros que você vai atrás, você olha no carro andando na tua frente, ele vai meio que andando de lado? É. Chassi torto. É aquele que você coloca o ímã e não pega no carro, né, velho? Só massa. É só massa. O ímã não pega. Não, o ímã não pega esse mais. Esse cara realmente... E ele é bom jogador, hein, cara? Porque no Botafogo ele jogou muita bola, né, cara? Eu não sei se firmou, né, no Eu não sei se é real, mas essa última lesão dele aí foi a respeito de lesão muscular. Ainda bem que não foi nada mais grave. O cara quando nasce pra... Mas o São Paulo bateu em bêbado, vamos falar do que importa, vamos falar do nabo do peixe. Calma, o programa tem 2 horas, mano. Mas ainda a respeito aí do jogo de sábado, seu Bento, eu achei que o São Paulo usou uma estratégia meio arriscada, cara. Demorou, né, Marcão? Ah, e outra, no segundo tempo, São Paulo cadenciou demais o jogo, né, o Motinha? Ficou parado, eu achei que o jogo tava muito parado, então, São Paulo tava... Mas pra quem já foi pra Goiânia, sabe que aquela cidade tem um calor infernal, talvez em função disso... Tava São se Paulo... poupando, né? É, tenha tocado um pouco mais a bola e esperado o tempo passar. Que não, não... É meio sauna lá, né? Ô, Goiânia, eu vou te falar, um calor pra cada um, hein? E amigos, mas o Serra Dourada é um dos poucos estádios, o campo... que ainda não é aquele, o menor. O gramado, ainda não. Ele ainda é um pouco maior que os normais. Então, você pode reparar que você vê mesmo, é mais espaçado. E o São Paulo tava jogando em casa, hein? Você viu o tamanho da torcida. Foi esperto o Atlético Goianiense, pelo menos levou o jogo pra lá. Pegou a renda dourada, E com essa terceira vitória consecutiva, aí, seu Bento, o São Paulo assumiu já... dois anos. A melhor campanha do segundo turno, então, tipo... Não é do Cruzeiro? Não, tá junto, né? São Paulo e Cruzeiro, 24 pontos. E sem o Hernanes, seria o penúltimo. Ô, Marcão, mas isso, coincidência. Eu vi essa reportagem aí, seu Bento. Bela observação. Não. Eu vou até falar sobre isso. Bela observação. Eu vou até falar sobre isso. Falaram, porque se o Hernanes... Vai lamber o Dorival, fizesse... lá. Calma. Se fizesse um cálculo do São Paulo sem os gols e as assistências do Hernanes, o São Paulo seria o penúltimo colocado. Então você tira também os gols que o Jô fez no Corinthians aí pra ver que posição que o Corinthians estaria na tabela. Não, mas tudo bem, mas não, eu sei. Não, tudo bem, é mas assim, São Paulo tava na zona, Marcão. Os caras estão analisando como se o São Paulo fosse um time de um jogador Hernanes, só, e não é. O jogador mais letal, Marcão, mas é quase que é isso, né? O Hernanes é um grande responsável. O Corinthians tava pra cair igual o teu time, mané. Calma, deixa eu concluir. Ô, Marcão, o Hernanes mudou o time dos mudou, velho. Calma, deixa eu falar. Tá louco? Só um minutinho. Ué, mas estão falando. Que o Hernanes é o principal responsável por essa, vamos dizer arrancada. Assim... essa arrancada do São Paulo, essa ascensão no campeonato... Mudou a postura. É o grande responsável, mas a gente também não pode deixar de destacar que o Dorival Júnior conseguiu fazer o São Paulo ser um time mais coeso, é um time, a parte tática... Mas como baba-ovo, hein? Não é baba-ovo. É o conjunto, né, Marcão? Sim, vamos falar, é o conjunto, mas hoje o Hernanes é o melhor jogador do São Paulo. Eu fiz uma enquete. Ah. fiz uma enquete que foi respondida por 2.352 torcedores. Sim. Tá? Sim. Uma bela amostragem. É uma boa amostragem. Boa. Né? Qual o maior fator responsável pela recuperação tricolor? Sim. A. Dorival Júnior. B. Hernanes. C. A torcida. D. Todas as anteriores. 51% Hernanes. Porra. 26% todas as anteriores. Que é a mais lógica. Eu também acho. Torcida, 19%. Dorival, 4%. Então, aí é que tá, mas a gente tem que analisar. Não, a gente tem que analisar. Chupa Marcão depois desse aí. A gente tem que analisar. Não, peraí. A gente tem... Ô, Marcão, o Hernanes não mudou o time só dentro de campo, não. Claro, fora também. O cara mudou o time fora de campo. Então, Benjamin, eu concordo. Pra mim, não, quem tá falando o contrário é o Benjamin, não é que eu tô louco. O Hernanes, pra mim, é o principal responsável por isso, mas a gente não pode deixar de destacar o trabalho do Dorival Júnior, cara. Que coisa, hein, Marcos? O São Paulo hoje... Não, mas é verdade. Dorival, hein, o São Paulo hoje é um time muito mais compacto, cara. Você fica úmido, Marcos, quando Paulo, você fala dele. O São Paulo hoje joga um futebol muito mais compacto, a defesa é muito mais sólida. Ele tem filha bonita, alguma coisa? Você tá querendo pegar? Eu só acho que assim, a gente tem... Que nem a enquete que o Sombra fez, é que o torcedor é passional, mas se você for analisar friamente... A última alternativa era a alternativa mais lógica. Você vê, olha, só para fechar o assunto São Paulo agora, né? Porque são apenas os manchetes. Muitos assuntos. Tem muito assunto. Mas você vê o lance do gol do São Paulo. O nabo do porco. O Hernanes sai lá de trás. Lá de trás. Ele tá atrás de todo mundo na jogada. Impressionante. Ele sai correndo para receber a bola na área e fazer o gol. Impressionante. Ué, mas aí a gente tem que elogiar também o passe do Petros pro Prato, que faz um cruzamento pro Hernanes. Mas a questão não é essa. Eu sei, óbvio. Aliás, mas é a dedicação do cara. Eu tô falando da dedicação do cara de sair lá de trás, chegar dentro da pequena área, né, por exemplo. Isso com todo respeito aos outros jogadores. Isso que o Hernanes fez no jogo, de sair lá de trás, passar por todo mundo e receber a bola na pequena área pra fazer o gol, matar de peito e fazer o gol, o Ganso não faria nunca. Ah, mas aí são características diferentes, né, Sombra? É, são grandes jogadores, mas o Hernanes, ele tem essa entrega maior. Exato. E ainda só pra ele é o jogador mais letal do brasileiro. Não, pode falar isso. O Hernanes é um monstro. Hernanes merece ser convocado, sim, cara. Mas só pra completar. O Tite já avisou que vai... matéria do Estadão, o Tite teria ligado pro Leco, informando que vai convocar o Hernanes. Mas tá, é só pro ano que vem, né? Ah? Eu acho que são só pros amistosos do ano que vem, né? Exato. Esses dois amistosos que vão ter agora aí são só pra jogadores que estão fora do Brasil. E só pra completar aí as notícias do São Paulo, é isso também. Não é só o Hernanes que merece, não, viu? Tem mais dois que jogam no futebol paulista. Três que merece também. Sim, quem? O Jô, o Moisés e o Bruno Henrique do Santos. Também. Verdade. Só pra completar as informações do São Paulo. Então, todo mundo merece, mas aí você tira quem da seleção pra convocar esses caras? Por exemplo, o Bruno Henrique do Santos, ele joga na posição do Neymar. Você tira o Neymar pra levar o Bruno Henrique? Ah, mas o Jô tá indo o Diego Souza, mano. Diego Souza. Não, o Diego Souza eu concordo. É. Mas só pra completar as informações do São Paulo, então, seu Bento. São Paulo, não, São Paulo, até em função disso, São Paulo nos últimos três jogos só tomou um gol, cara. Então, é óbvio que a gente tem que destacar aí a participação do Hernanes aí no que tem feito nos bons resultados do São Paulo, mas assim, o São Paulo tem tomado muito menos gols, cara. A defesa melhorou muito. Defensivamente, o Dorival arrumou a casa ali, cara. Defensivamente, Ué, o Santos não é o segundo colocado do campeonato? Não, não vem com isso. Bêbado. Você tá falando aí, o bêbado do mano aí. Ele que tá bêbado. Eu sou líder bacana, eu sou campeão brasileiro. Chupa você também que falou o bem contra o mal semana passada. E o líder do segundo turno é nós, chupa. Mas o mal tá na frente. Chupa. Mas infelizmente é a soma dos dois turnos, viu? Não é só turno. Tem mais manchete. Se tiver três turnos, a gente ganha. Boa, se tiver terceiro turno, vocês vão ver. Estádio 97, deu. É legal. Esse negócio do Marcão falar de São Paulo, que o Mota, ele não consegue formatar uma frase. Aí o Marcão fala, o Mota só vai colocando uma palavrinha ou outra no meio. Boa, Marcão, legal pra caralho. Você não tem visto, você não tem participado muito do programa, então você não sabia. Não, não tenho visto. Eu tenho ouvido, sim. É que quando tem um jogo interessante, é legal ver o Marcão falar, porque aí você só coloca uma palavra ou outra no meio das frases. Acompanha mais o programa, trouxa. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento do Buscapé. Quer ofertas de A a Z sempre com o melhor preço? Dá um busca no novo Buscapé. Continuando com as manchetes do Estádio 97, seu Bento. Santos do Vanderlei. Bela vitória do Peixe no sábado, 3-1 no comando, como o Ben já falou, e do Bruno Henrique. Quando ele joga, o Santos realmente é outro. É outro time. É, e o sobre renovação, o Roma deu uma entrevista onde disse que o Ricardo Oliveira e o Lucas Lima vão responder só no dia 3 de dezembro. Quem deu entrevista, seu mesmo? O Roma. O Roma. Modesto Roma disse que... Modesto Roma? É, Modesto Roma vai responder, os jogadores vão responder no dia 3 e sim, eu acredito que talvez... Ô, seu Ben. Ah, fala aí, Ben. Olha lá. A resposta... Isso que ele tá falando do Lucas Lima é conversa para poder dormir, que sim, o Lucas Lima não vai ficar no Santos de hipótese alguma. O Ricardo Oliveira também é muito pouco provável, porque o Santos já tá atrás de um outro camisa 9 pro lugar dele. Mas o Ricardo Oliveira vai jogar em São Paulo ou Benjamin? China. Não sei. China. Ah, mas sorte. Fala bem, Ricardo Oliveira, não sei. O que tô falando é que o Santos já tá procurando um camisa 9 aí. Eles vão usar o dinheiro da venda do Neymar, dessa grana que entrou da venda do Neymar do Paris Saint-Germain, e vão contratar um camisa 9 de impacto. Mas sorte do Santos, o Ricardo Oliveira não ficar, viu, mano? Ele errou 2 gols contra o Atlético Mineiro esse final de semana. Mas que eu vou te falar, depois que voltou a jogar, entrou em forma, também tá fazendo a diferença. Ele é jogador, hein, quem tá fazendo a diferença é o Bruno Henrique. Não, sim, mas os dois ali, os dois se... Dá um casamento bom ali, os dois, no ataque do Peixe. São só 6 pontos aí, o Peixe agora pega o Vasco, próxima rodada. E de olho, quem sabe, né? Num vacilo aí, quem sabe o Peixe não belisca. Agora... Você tá querendo dizer o quê? Que o Santos é Brasil agora, ou seu velho? Não. O Santos é Brasil. Não, é que... Mudou agora, velho. Santos! Marcos! O Vieira não pode ver uma vergonha que já quer passar, velho. Calma, Mota. Não tenha medo, não, Mota. Não tenha medo, Vieira, Mota. Não pode ver uma vergonha, Motinha, que já quer passar. Putz, essa grilo. Foi boa, Motinha. Nossa Senhora. Depois ele reclamando. Ele cantou o hino do Palmeiras sexta-feira que nem um louco. Peraí, ó. Eu tenho... Não, eu tenho ele cantou mais forte do que o Domênico. Eu tenho dois amigos conhecidos. Eu não zoei. Foi, eu fiquei quieto. Peraí, deixa eu falar. Eu tenho dois amigos conhecidos que trabalham em televisão que cantam o hino do menos. Grêmio também, hein, Mota. Calma. Eu não canto nada não, filhão. Calma aí, Mota. Calma aí. Eu não falo nada não, filhão. Se fecha. Você é baba-ovo, é baba-ovo do Domênico. Tem mais gente que canta o hino ainda. Eu não canto não. Eu canto só o hino do Corinthians. E digo mais, Sombra. Se o Domênico tirar o raio-x aí dos ovos, o Vieira sai junto. Isso, a bochecha no ovo esquerdo. Isso, mano. Eu tô quieto. Sai mesmo. O Domênico tá rendido, então, hein? Pelo peso, gente. Vieira? O Vieira, velho, parece a bochecha do Fofão, velho. Se defende aí, Domênico. Fica quieto que hoje não é dia de você falar. Calma, é isso aí. Nossa, e quero replay, nada, produção. Cadê o replay, produção? Cadê o replay? Calma, o programa. Calma. Isso, gente. E o Santos? Acabou? Eu tô procurando. Cadê o. Vai, o RG, RG. Deu um sinal de vida. RG, você tá aí. RG tá nervoso. Ô, Sombra. Oi. Eu falo um pouquinho então do jogo do Santos aí. O Santos ele venceu o Atlético Mineiro aí. O Santos jogou muito, cara. O grande problema do Santos aí é que o Santos ele não mantém essa consistência que ele apresentou na partida aí contra o Atlético, cara. Mas o Atlético também tá mal, né, mano? Mas depende, Domênico. Se a gente olhar pela ótica que eles conseguiram vencer o Cruzeiro de virada no Mineirão, a gente não pode descartar. Ué. Inclusive, o Atlético Mineiro, em determinado momento, ele chutou 2 bolas na trave do Santos que eles poderiam ter virado o jogo. Tava 1-1, né? Isso. Foi uma cabeçada do Leonardo Silva e um chute do Robinho. Uma sapatada aí pegou na trave ali, mano, que o Vanderlei não tinha o que fazer. Então, o Santos ele correu certo risco nesses dois momentos ali, mas o Santos ele foi mais inteiro no jogo. O Ricardo Oliveira perdeu 2 gols ali cara a cara com o goleiro do Atlético Mineiro, que foi um absurdo. E parabéns aí também pro Elano, porque o Elano também descobriu esse garoto aí que acabou fazendo o primeiro gol do Santos, golaço, o Arthur, né? Gomes, que inclusive ele não teve chances aí junto com o Levir. O time do Santos hoje, com o comando do Elano, é totalmente diferente do time do Santos que jogou na época do Levir Cup. O Santos, inclusive, na próxima rodada vai pegar o Vasco jogando em casa, jogando na Vila Belmiro. E o Santos ele tem plenas condições aí de vencer e tentar diminuir a vantagem do Corinthians, cara. O Corinthians ele tem uma vantagem pro Santos hoje ainda de 6 pontos, mas se o Santos vence numa dessa e o Corinthians, né, empata, a diferença cai para 4. E, Motinha, não sei se é tão difícil assim. É claro que o Corinthians ele só depende dele hoje em dia. Mas o Santos, pela tabela que ele tem, comparando aí com Corinthians e Palmeiras, a tabela do Santos é mais fácil do que a do Corinthians e a tabela do Palmeiras também. Eu não acho. É que o Santos dá umas rameladas, né? O Santos dá umas rameladas que não dá pra entender, né? O Santos, por exemplo, pega quarta-feira o Vasco. O Vasco é um time que tá brigando por uma vaga na Libertadores. O Vasco, sábado, ontem, ele tomou um gol no finalzinho, senão tava um ponto à frente do Flamengo. O Corinthians pega o Atlético Paranaense. Era um Vitória, né, quarta na Arena. O Corinthians pega o Atlético Paranaense, que não briga por mais nada. Depois o Corinthians pega. Mas é encardido o Atlético, hein, Benja? Ah, encardido, leva sabão em pó. O Corinthians pega o Flamengo no Maracanã. Porrada, não mora. O Santos também pega o Flamengo. O Corinthians pega o Avaí em casa. O Corinthians pega o Fluminense em casa. Eu não acho que a tabela é mais fácil pro Santos, não. O Santos ele pega Chapecoense, o Santos pega Bahia. O Santos vai pegar um Grêmio que já vai estar. Tá, o Grêmio vai estar praticamente aí decretada a situação dele aí na Libertadores. É, eu não acho que a tabela do... O Corinthians pega o Atlético Paranaense também, que não briga por mais nada. Não, eu concordo, Benja, mas o problema é que o Corinthians ele tem jogado mal. O Corinthians jogou bem o Fluminense, ontem. Que o Fluminense ganha mais um joguinho aí, pronto, também se livra de vez do rebaixamento. Também então, mas qual que é a confiança que a gente tem que o Fluminense possa ganhar mais um joguinho? O Corinthians pega o Flamengo do Maracanã, também, o Flamengo não vai a lugar nenhum. Mas não dorme nesse barulho não, Benja, de Corinthians e Flamengo aí, achar, o jogo é no Maracanã e o Flamengo vai entregar de bandeja pro Corinthians. Eu discordo, o Maracanã vai estar lotado. Para, mano, o Flamengo é o catado, mano. O Maracanã vai estar lotado, você tá louco. Tanto que a diretoria do Flamengo, Benja, colocou esse jogo no Maracanã, cara. Colocou no Maracanã? Qual que é o intuito? Ué, outros motivos. O Flamengo paga extremamente caro pra jogar no Maracanã. Se o Flamengo não tivesse nem aí pra esse jogo, ele não colocaria o jogo lá. Ele sabe que a chance de estar cheio é grande. Que é a torcida do Corinthians. Não dá 20 mil pessoas. É lógico. É pra torcida do Corinthians. Não dá 20 mil pessoas no Maracanã. Eu não acho que o Flamengo vai fazer esse jogo fácil aí pra entregar o título de bandeja pro Corinthians, não. Agora, Benja, ainda mais o Corinthians que é líder do Campeonato Brasileiro, todo mundo vai querer carimbar a faixa, velho. Todo mundo vai querer tirar uma casquinha. Mas aonde o Maracanã vai estar lotado, mano? Não, a torcida do Corinthians vai, a torcida do Flamengo também possivelmente irá. Eu acho que vai ter um bom público, sim. Imagina. Quando é que é esse jogo, mano? 20 mil. O jogo é no domingo, dia 19. Tem que ver como é que o Flamengo vai estar na Sul-Americana também, né? Tudo depende de Sul-Americana. Se tiver bem na Sul-Americana, afrouxa no brasileiro. Pode ser que não esteja mais. Não, mas ô Sombra, tá bem na Sul-Americana é muito relativo, cara. Sul-Americana é um torneio Copa, mata-mata. É um jogo ruim que você possa fazer, você sai da competição. O Flamengo hoje é o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro. Tá todo mundo pegando no pé do Flamengo justamente por isso. Todo mundo o Flamengo tá apostando demais na Copa Sul-Americana e tá abdicando do Campeonato Brasileiro. Eu não acho que vai ser essa mangaba aí, Corinthians e Flamengo, não. Pode ser o jogo do título. Pode ser o jogo pra levantar a taça. Eu não falei. Mas o Flamengo tá brigando por Libertadores. Não, eu não falei mangaba. Eu falei que você falou que o Maracanã vai estar lotado, o Maracanã vai estar vazio. Depende do que tá acontecendo, Benja. Se o Flamengo for eliminado pelo Junior Barranquilla aí na Copa Sul-Americana. Do mesmo jeito. Os caras estão decepcionados, mano. O Flamengo jogou os últimos jogos na Ilha do Urubu para 4 mil, 5 mil pessoas. Os caras estão decepcionados. Mas é que na Ilha do Urubu, Benja, o ingresso é extremamente caro. O que o Benja tá querendo dizer é que os mulambos não têm dinheiro para comprar ingresso. Que os caras não têm dinheiro. Óbvio. Não é, os caras estão decepcionados, não tá disputando nada. Eu falei que perderam tudo. Eu falei que o Flamengo no Brasileirão é uma vergonha. E a torcida não vai. Mulambada não vai. Meu Deus do céu. Imagina o Benjamin agora andando na praia lá de Copacabana, os flamenguistas atrás dele lá. Copacabana? Eu tô lá agora, velho. Ô, Dodô, vamos falar do extra, Dodô! Vamos falar do extra aqui. É isso aí, olha só. Festival Automotivo Extra. Vai nos pneus que você confia, vai no Extra. Pneus, baterias e lavadoras em 20 vezes sem juros nos cartões Extra ou em 10 vezes sem juros nos demais cartões, hein? Confira essas ofertas que eu separei aqui e aproveite, olha só. Pneu Kingstar 165/70, lançamento exclusivo, aro 13, por apenas R$149,90 ou em 20 vezes sem juros mensais de R$7,50 nos cartões Extra. Pneu Altimax 165/70, aro 13, por apenas R$159,90 ou em 20 vezes sem juros mensais de R$8 nos cartões Extra. Pneu Pirelli 165/70, aro 13, por apenas R$169,90 ou em 20 vezes sem juros mensais de R$8,50 nos cartões Extra. Vai, acelera para a economia Extra. Corre pro Extra, amigão! Boa, Dodô. Agora temos que dar um recado aí dos distribuidores Ford, né, Dodô? Vamos dar um recado bacana aqui, Sombra, que é o seguinte: olha essa oferta imperdível que as concessionárias Ford têm para você. Troca de óleo, filtro de óleo e de combustível também, por apenas R$177,00 ou 3 parcelas de R$59,00, Sombra. Peraí, só 3 parcelas de R$59,00? Esse mega combo com troca de óleo, filtro de óleo e de combustível tá muito barato. E olha mais, e o novembro agora, Sombra, é o mês da troca do amortecedor. É, meu amigo, amortecedores da suspensão dianteira do Ford Ka e Fiesta Rokan a partir de 4 parcelas de R$141,00. É isso mesmo. 4 parcelinhas de R$141,00 para troca dos amortecedores da suspensão dianteira, hein? Então consulte mais informações no distribuidor Ford participante e aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse R$2,00. E segunda-feira é dia de triplo crisp bacon. E amanhã o triplo burger bacon por apenas R$8,00. Aproveite! Boa, McDonald's! Boa, é isso aí. Olha, já já tem o placar do Estádio 97, tem o replay do Dodô, mas tem musiquinha. Tem deitada. Rapaz, tem deitada. Fala da naba! Tem, nossa, assim, dá uma coisa assim, impressionante, tá? E você também pode participar do programa, mandando o seu recado. Eu acho que hoje alguém vai querer mandar recado zoando o Domênico, porque as pessoas compreendem. Assim, tipo assim, pô, seus vendidos, Dodô está tudo do meu lado. Eu tô fala da naba! É, eu sei que você tava. O Dodô todos vocês é o locutor amigo, o Dodô é o locutor camarada. É aquela palavra de carinho, né? Hoje é um dia triste pra população brasileira. Eu não sou roubado, é verdade. O bem foi roubado. 51 é pinga. Bem, sabe, Dodô? O que esse mané tá falando de chupa porco? Eu se vai chorar na cama que é lugar quente aí, mundial, mundial. Aí, o seu mané. Eu acho que ganharam o mundial, vai agora trouxa, mané. Dodô, eu acho o Romero fez o gol e falou assim, ó, só cola na foto quem tem mundial. Catar, eu acho. Eu vi a foto dele do lado dos juízes, lá dos eu acho ele inadmissível. Porque é o seguinte, tem que ter limite. Tem que ter limite. Quem tem limite é município. O ser humano tem coisas que ele não suporta. O psicológico é frágil muitas vezes. E às vezes a pessoa tá fragilizada. A pessoa já não dorme. Sim, ou quando vai dormir às 5 horas da manhã. Suporta gozações, não suporta esse tipo de brincadeira. Ainda tem que vir no dia seguinte ser humilhado no trabalho. Não é assim, então, não. Isso aí. É um absurdo. Por isso que falou, o vai liberou, ter que ouvir. Nem e eu estou indo embora. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Não, mas por isso que eu fiz então, todos os merchans e vou embora. Você que vai mandar a sua mensagem para os corneteiros do estádio. Chupa, no 943-530-150. No 943-530-150. Eu não admito você fazer gozações com o Domênico nunca, hoje. Não. Isso é um absurdo. É um vendido. O Domênico hoje ele não precisa do. O Domênico hoje ele não precisa de um lencinho, velho. Ele precisa de um pano de prato pra limpar a jornada que ele vai ter. Ô, mano, e também não precisa zoar o Alê, né? Por causa do Romero, né? Ninguém. Não, né? Já vou falar desse coitado aí também. Não adianta ter essa cara de bunda aí, não, viu, Alexandre? Alexandre Fonseca Machado de Oliveira, já vai tomar uma jorrada aí também. O seu tá guardado. Você é nome de escritor agora, Alexandre Machado Fonseca. Alexandre Fonseca Machado de Oliveira. Não tava nessa parte. Um cidadão, pra começar, que chama de pintor, já não pode nem falar. Cuidado, você segundo... uma briga aí do lado, hein? Ah, não, mas é tem pintor também. Mas tem um belíssimo Picasso aqui e um pintorzinho. E outra coisa, o cara que comemora gol e impedimento também. Impedimento, brincadeira. Aí realmente não tem discussão. Bom, que estranho. Teve um jogador, teve um jogador da porcada que contra o Atlético Goianiense, quando ele fez um gol irregular, ele não. Ele empurrou o jogador tirando da jogada e o William fez o gol. Ele disse, se o juiz não viu, não posso fazer nada. Então dá uma chupada aí, ó. Chupa. Ah, foi impedimento? Chupa. Respeito na conta do Mané. Aqui, vamos ó, pela ordem. Falar. Não dá pra falar de arbitragem. Vamos pela ordem. Calma. Falar do eu te explico. E eu te explico aqui. Estádio. Ai, boa. Do Estádio 97 informa! Acabou! Acabou! Acabou! Vocês não viram a hora, né? Podem parar com as mensagens aí no Instagram, no Twitter, no Face. Tá aí o placar. Lá na Arena, Corinthians. Corinthians 1, 2, 3, Palmeiras 2. Aí, ó, ficou zoando, Corinthians era cavalo paraguaio. Aí mexeu com os paraguaios do time, né? Romero e Balbuena. Tia Leila aqui, ó, pra tentar salvar o ano, escreveu Palmeiras na São Silvestre. Olha, eu não sei vocês, mas ontem o Cuca devia estar cascando. Eu acho que olhando aqui na selfie do Romero, aquele do lado esquerdo não é ele, não. E agora vamos lá para meia hora de chororô do Dodô. Mas por quê? O foco não era o G4? Tá em quarto. Deitado, hein, velho? Que abraço, seu Bento! Manchete do Corinthians, seu Bento! Quem isso aí da. Olha! Bilu, bilu no porco, tá passando sanas aí na nossa transmissão do YouTube, do Chupa. Facebook? Estão sacaneando demais o porco, hein? Deitada aí, mano! É nóis, Bento! Que deitada, hein? A torcida fez a diferença, hein? A galera fez. Que foi lá no sábado, foi lá. Sabe por quê, Bento? Tem gente que coloca 12 mil no jogo treino ali, ou então no treinamento lá, e acha que fizeram muito. Mas certo. Fez em líder, né? O Corinthians colocou 32 mil na arena. Na liderança do campeonato é fácil, juntando os dois públicos aí. Não, a torcida do Corinthians sempre foi, diferente da tua que é modinha. Em 2007, quando vocês caíram, eu lembro. A torcida do Corinthians aí, juntando os dois públicos aí, juntando o sábado, que foi o treino, e o domingo, 78 mil pessoas. Foi o que apareceu no placar lá. Pois é. Todo mundo ficou se perguntando, mas foi a somatória. Que jorrada. E as mudanças, Camacho e Cleison, você acha que foi o principal do jogo, além da força de vontade? Extremamente benéficas. O Carilli mandou muito bem, Bento. Eu sei que muitas vezes é complicado quando o treinador faz uma alteração e tira um jogador como o Jadson do time, principalmente pelo... O Maicon tudo bem, é um garoto ainda, vai conseguir muita coisa ainda na vida. Mas o Jadson era um dos pilares ali. E o cara, ele teve personalidade de poder tirar um jogador consagrado ali pra colocar o Cleison, que é um moleque que merecia já há muito tempo ser titular. O moleque entrou e incendiou o jogo. Coitado lá dos laterais do Palmeiras, tanto de um lado quanto do outro. Nossa, os dois não acharam. Inclusive lá, ó, já podem sair, tanto o Mike quanto o nosso querido Egídio, podem já sair do bolso aí do Romero e do Cleison. Eles estavam desaparecidos aí, eles estavam guardados no bolso aí, tanto do Cleison quanto do Romero. E o negócio é o seguinte, viu, Bento? A terceira surra do ano, já pode pedir música no Fantástico? Aí é Tadeu Schmidt. É verdade mesmo, Tadeu Schmidt. Passou o trator, cara. Viu? Faz o seguinte aí, de três confrontos que nós tivemos com esses coitados aí, velho. Três pau. Inclusive, Bento, eu poderia colocar aqui o Yard the Champion pra poder aloprar a porcada hoje, mas eu não vou fazer isso. Nossa, eu não vou fazer isso porque eu tô temeroso. Eu tô temeroso. Sabe por quê, Bento? Se houvesse ainda seis confrontos contra esses caras aí, eu colocaria. Porque eu tinha certeza que faríamos 18 Nossa. Pontos. Tenho certeza absoluta que faríamos 18 pontos. Porque de três que já pegamos esses coitados três vezes, passamos babão nas três. Babão. Então, se tivesse mais seis confrontos com eles, eu colocaria aqui o We Are the Champion. Então, nossa, agora tá, eu tô temeroso. Caramba, sabe por quê? Agora tem o Avaí, a gente tem que tomar cuidado. Não, por vez. O Atlético Paranaense, eu tenho que tomar cuidado. Tá certo? O Sport, que o Corinthians ainda pega. Ah, nós já somos campeão. Agora o Palmeiras não. Como não, é que eu sou humilde. Nós o quê? Como é que é, Ale? Eu sempre falei que o Corinthians era campeão. Inclusive, viu, o seu Alexandre Oliveira, já que você se manifestou, eu espero que você tenha decência hoje de falar bem do Romero. O Romero ao lado do Jô ontem foram os dois principais jogadores do Corinthians, com o Cleison também. Não. O Romero ontem chamou pra si a responsabilidade, ele, o Cleison e o Jô. Os três jogadores que fizeram a diferença em campo. Inclusive, a comemoração do Romero aí. O Romero é o cara, mano. Ele tava aí 4, 5 meses sem marcar um gol, mas tinha certeza que ia pegar esses coitados e ia fazer o gol. Deixou o celular. Não, mas ontem foi aquele negócio meio Oswaldo Brandão, sabe? Tipo, que falou pro Basílio, você vai fazer o gol. Ele chegou lá e falou, guarda aí que hoje, de hoje não passa. Foi a comemoração mais style do Campeonato Brasileiro. Quando ele deixou o celular com o fotógrafo pela primeira vez, que já tava pensando em fazer o gol, era aquele tijolão velho, aquela coisa. Era coisa antiga. O Romero é o cara, mandou 50, muito. Bom, aí ele chegou pros caras assim e falou: só cola na foto quem tem mundial. Aí foi lá o Pablo, o Gabriel, todo mundo no Corinthians aí. E digo mais, agora vamos começar daqui a pouco, chororô. Ai, bibibi, o gol tava impedido. 5 centímetros de impedimento. Tava impedido? Tava. Mas não é um impedimento abominável que você tem que executar o bandeira. Jogada natural que acontece no futebol. Tá certo? Com todo o respeito ao De Pintor, 5 centímetros não faz diferença se você for afrodescendente. É verdade. No inverno faz a diferença. Não, já foi japonês, então. O gol ele tava um pouco à frente. Japonês define se é homem ou mulher, né? Pera. O gol ele tava de fato um pouco à frente? Tava. Dane-se. O Corinthians ele foi extremamente prejudicado pela arbitragem do campeonato inteiro. E digo mais, daqui a pouco vai começar o chororô, relembro aquele jogo contra o Atlético Goianiense, que vamos o próprio lá. Dudu empurrou o jogador do Atlético e falou o seguinte, se o juiz não viu, não posso fazer nada. Então, chora na cama que é lugar quente. E o Borja também, jogo. Viu? O Borja, só pra finalizar da minha parte, prometo que eu já vou parar, por enquanto, pelo menos. O Borja, que é o centroavante queridinho, porque o ano passado brigou pela artilharia, destaque no Atlético Nacional, tá no bolso do Balbuena também. Inclusive. O ano ainda não acabou, mas como o Bento falou, ainda tem a São Silvestre, caso o Palmeiras queira disputar mais alguma coisa, né? E chupem todos vocês aí do estúdio. Chupem! Chupem, porque vocês foram solidários à porcada e agora vão ter que engolir. Todos aí. Todos. Chupa, babá. Eu fui citado também, viu? Não sei se... Calma. Não, desculpa. Você foi citado ali? Fui citado. Pelo... Eu quero replay, viu? Quero replay. Tem replay aí? O Benji ainda falar. Corinthians, pra mim, mereceu a vitória, independente do gol irregular do Romero. O Romero, pra mim, jogou muito bem. Pelo menos dentro daquilo que eu espero que ele entregue. Eu acho que ele foi muito bem. No primeiro tempo, inclusive, no momento ofensivo, ele participou bastante. Desculpa. Ele fez um jogo bom em 5 meses. É pouco para o que eu penso de ideal para o Corinthians. Mas ontem ele foi muito bem. Jô, Balbuena, gol Clayson. Do título. Eu acho que o Corinthians mereceu vencer. E acho também que o campeonato paga com relação à arbitragem. Uma hora um vai ser prejudicado, outra hora outro. Eu acho que o campeonato... Não. Tudo bem. Tem estudos aí que mostram que o Corinthians foi mais beneficiado. Sim, senhor. Tá na mão. Com números. Eu acredito que o campeonato paga porque a arbitragem é muito ruim. Agora, o Corinthians é campeão brasileiro, eu tenho falado, vocês e os ouvintes são testemunha há muito tempo, eu disse que eu não confiava ainda no Palmeiras, confiava do Corinthians no retorno. Você queria ver um pouco mais do Palmeiras. Mas que o Corinthians era campeão, e acho que o Corinthians, campeão de 2017 do Campeonato Brasileiro, representa muito do que é o Campeonato Brasileiro atualmente. Muita parte física, muita parte tática e pouca parte técnica. E o Romero, que o Mano tanto adora e idolatra, eu acho que é um pouco do retrato do que é o futebol brasileiro. Gols do brasileiro, já chupa. Quem correr artilheiro mais... da Arena Corinthians. Quem correr artilheiro mais... Artilheiro da Arena Corinthians. Ganha o jogo e quem correr mais e for organizado, ganha o campeonato. Mas ontem só um time entrou pra dar chupado, campeão, o Romero, hein? Jogou muito e calou sua boca, Alexandre. Mas tem um lado do Palmeiras também, que ontem só um time entrou pra ser campeão. Posso falar uma coisa? Eu acho que quem tá pipocando, Motinha. O Corinthians entrou pra jogar, pra ganhar o negócio. É. Aliás, tava focado nisso. Erro da arbitragem aconteceu nesse lance. Eu concordo que aconteceu. Lógico. Eu concordo. Mas vou te falar um negócio. Eu não achei que o Palmeiras entrou. Eu não consigo focado, condenar não. O Bandeira, porque é muito pouco o impedimento. É. Quando tiver o árbitro de vídeo, esses lances passarão a ser excluídos. É. Né? Então, assim, por exemplo, quando tiver o árbitro de vídeo, ok. Agora, sinceramente, assim, tudo bem. Tava ilegal no lance, tava. Mas, gente, ali não é um lance é mínimo, né, de 2 metros. Não é nem de 1 metro. Pouca coisa. Não é 1 metro. Então, do ponto de vista... Olha, eu não tenho por que defender nem Palmeiras, nem Corinthians aí, tá? Esqueçam isso. Então, assim, eu acho que quando tiver árbitro de vídeo nesses jogos, esse tipo de problema vai acabar. E o lance do pênalti, o que vocês acharam? Eu achei que foi pênalti. Também achei. Estão de brincadeira. Eu achei que foi. Meu Deus, dá um labrador pro Domênico aí, gente. Nossa, vocês estão de brincadeira. Dá um guia pra ele. E digo mais, o Corinthians ganhou na torcida, ganhou na bola. E ganhou no bicho também, porque o bicho do Corinthians era maior que o da Leiloca. Ganhou no juiz também. O bagaço do Domênico. Diga, bem. Chora, ganhou no juiz, ganhou em tudo. Eu vou te falar, ontem, o que me surpreendeu mais ontem, não foi o Corinthians, foi o Palmeiras. Morto. Também achei, morto. Porque eu vou te falar, o Palmeiras se ganha do Corinthians ontem, o Palmeiras, tudo bem, o Corinthians continua líder com 2 pontos, mas o Palmeiras ficava 2 pontos atrás só, ia crescer pra caramba. Porque hoje ia ter crise, amanhã ia ter reunião com torcida, se não ganhar o pau vai quebrar. E o Corinthians ontem entrou pra decidir um campeonato e o Palmeiras entrou pra jogar um jogo comum. Também achei isso. Isso que eu não entendi, cara. E o Alberto Valentim, na minha opinião ontem, foi meio covarde. Errou. Mexeu. Por que covarde? Errou, tirou o Keno, errou. Quem tirou o Keno, errou? Errou. Tudo louco. Errou, o Keno é o melhor jogador do Palmeiras nos últimos 5 jogos. Ele tava matando o jogo. Ele tava encaixotado. Não tá jogando bem. Mal, Dudu não tá jogando bem. Faz tempo ele não tira o Dudu. Tirou o Keno porque ele tá tirando com o Olerite, com o nome. Eu vou comentar sobre com relação a isso aí que vocês estão falando. Já falaram aí? E aí falar? Eu vou te falar, o Cleison, ah. Ele acabou com o Palmeiras. O Cleison, ele acabou com o Palmeiras no primeiro tempo. E o Jô? O Jô foi um monstro do segundo tempo. Quem viu? O Jô joga sozinho lá na frente. O Jô marca gol. O Jô ajuda na marcação. O Jô segura zagueiro. O Jô faz tudo. Ele ganhou todas de cabeça do Mina lá, cara. Quem é Mina? Quem é Mina? O famoso quem? O Jô jogou demais. Golpe de cabeça, ele ganhou todas, cara. Muito bem. Vamos às manchetes. Replay, não tem replay? Calma, vai ter replay, calma. Vai que o mundo assombrar, o mundo pode acabar, pô. Ah, Domênico, vamos lá. Nada, nada. Pode estar meio zoado aqui, ó. Primeiro eu quero falar, eu deixei todo mundo falar e eu gostaria de falar um pouquinho aqui com relação a algumas coisas. Fica à vontade, hein. Primeiro o Mano falou aí do não cansa de falar do negócio do Atlético de Goiás aí. Então eu vou mandar no grupo, ô Sombra, reportagem que saiu aqui, Veja Abril. Eu vou mandar aqui, placar e tal. Levantamento feito pela placar sobre erros de arbitragem e coloca a classificação como ficaria: Santos com 61, Palmeiras com 60, Grêmio com 58, Corinthians com 54. Vou mandar agora nesse exato momento no grupo pra acabar com esse papo de que o Corinthians é prejudicado e o outro é prejudicado. E de fato é, cambada de antes. E de que fica todo mundo falando de que é tudo igual. Não é tudo igual. Eu tô mandando no grupo, vocês podem analisar depois. Vamos lá. Basado em quê? Você tem os lances aí? Vamos lá, explicando na matéria, mano. Não, tem que falar o lance. Eu não sou obrigado. O ouvinte que tá agora no carro, ele não tem o link da matéria. Não, mas eu sei. Seria justo você expor os lances. Eu tenho jogos que foi prejudicado aqui. Contra o Curitiba, contra o Flamengo, contra o Vitória, contra o Atlético Goianiense. Deixa o Domênico. Mano, deixa o Domênico expor a ideia dele agora. Mas a gente não precisa concordar com a placar, precisa? Lógico que não. Evidente que não. Então, mas ok. Eu queria saber só os critérios. Posso falar? Pode. Se não, pode falar. Agora você, Dodô. Tudo bem? Tudo okay. Bom. Então vamos lá, senhor Alê. Com relação a, isso aqui é com relação a erros de arbitragem, porque os caras só falam de um lance com relação ao time do Palmeiras. Esse do Atlético aí que o Mano sempre fala. E na matéria aí que está sendo enviada para os senhores... Certo. Essa matéria, você vai ver aí o que está acontecendo. Bom, com relação ao Keno que o senhor falou aí, para você tirar o Keno e o Dudu, não daria. O Dudu... ele vem sendo um dos melhores do time. É fato que nos dois últimos jogos ele não jogou nada. Nada. Contra o Cruzeiro e contra o Corinthians. Tá? Não, o Keno jogou muito. Mas o Dudu, ele não dá pra comparar o Dudu com o Keno. Então o Dudu, ele pode decidir... Então põe o Ademir da Guia. Põe o Ademir da Guia. Não, você não quer comparar? Ali, pra, história, história, pra mim é o momento e o jogo. Não é isso. Não é momento e jogo. Não é momento e jogo. Ele tinha e pra botar o Guedes ainda? Pra que ele vai? Então não tira ninguém. Não, mas eu não tô dizendo que ele tá pondo o Guedes que tá certo. Não, não falei tá errado. Nada, eu não falei isso. Eu tô falando que o Keno não estava jogando bem. Não tava mesmo, concordo. E o concordo. Dudu também não estava. Concordo. Então você tem que tirar um ou outro. Você não pode tirar ninguém. Os dois. Ou ninguém. Não tem quem pôr. Mas o Willian não tava no banco, gente. Mas pra que tirar o Keno? Então não tira ninguém. Se ele não tem coragem de tirar o Dudu e não tem... ninguém ia saber. Como não tem coragem de tirar o Moisés e não tem... O Moisés é um dos melhores do time do Palmeiras. Não. Você me desculpa, o Moisés... Ele não jogou bem contra o Cruzeiro e não jogou bem contra o Corinthians. Não jogou bem, apesar de ter feito gol, hein? Apesar de ter feito gol. Mas jogou assim, mal. Jogou mal, mas num lance decidiu o jogo. Jogou bem? Não. O Moisés fez o gol contra o Corinthians ontem, o segundo gol. Fechou o gol. Mas não jogou como bem. Não? Não, jogou bem. Foi um dos únicos jogadores do Palmeiras que jogou ontem. Bom, foi o Moisés. Eu tenho a minha opinião. Pra mim, o Moisés tá muito abaixo do que a gente já viu. Eu acho aí assim, é outra coisa. Eu acho ontem ele jogou bem. Eu acho que criticar hoje o Valentim é um absurdo, porque ele foi ele foi. Por que de novo essa história? Não, porque não pode criticar o Carilli, não pode criticar o Valentim. Não, não é isso. Não pode criticar o. Não, mas... Eu posso criticar. Eu achei que ele não devia ter tirado o Keno. O Keno vinha bem. Tá bom, senhor Alê. O senhor acha que não? E ele tirou e acho que ele fez bem. E pra botar o Guedes, muito menos. Porque o Guedes nem trocava de roupa no meu time. Ninguém ia ter a bola de cristal, sabe que o Guedes ia entrar mal, senhor Alê. O Guedes foi afastado. Mas ele voltou no último jogo. Não colocar ninguém. Nem tirava. Cacete, velho. Vai pôr quem, então? Não deixa o time ruim, então. Mas deixa o Keno jogar mais um pouco, dá sequência pra ele. O Keno tava mal. E quem tava bem? O Keno jogou o primeiro tempo inteiro e não foi bem, senhor. E o Dudu foi bem? Mas quem que você tira? Então vamos lá, tira o Keno ninguém. E põe quem? Eu não tiro não ninguém. Deixa o time ruim. No meio tempo? Deixa sim. Tá tomando a piada de 3-1, vamos deixar assim, então. O Guedes mudou o jogo. Mas não é Guedes mudou o jogo, ele poderia mudar o jogo, é diferente. E fora que ninguém ele perde, toda vez que ele coloca Alexandre, o Guedes, ele perde o vestiário. Ninguém tem bola de cristal pra saber se o cara ia mal também. Ah. Acho que depois que entrou que eu vi que ele realmente foi mal, aí você vai fazer o quê? Já foi, velho. Não tem que ficar reclamando disso. E outra, o cara foi ousado, Sombra, desculpa. O jogo tava 3-2 e o Valentim ficou sem nenhum volante. Nenhum volante ficou ontem. O Moisés é um meia volante, que foi o único que ficou como... Vai ser o volante agora. Não teve nenhum. Ele tirou o Bruno Henrique. E olha, vou dizer, se Bruno Henrique aí contra o Corinthians, não sei o que acontece, mas não joga. Jogou mal. Não, os três jogos, os dois, né? Contra o Corinthians, ele não joga. Parece que ele tem amor pelo Corinthians, alguma coisa assim. Porque não é possível, cara. O cara não joga a bola. É uma coisa impressionante isso. Não, eu juro por Deus, é impressionante. Olhem esse cara jogando os outros jogos e contra o Corinthians ele não joga nada. Entendeu? Alguns detalhes, e tem que ser dito, sim. Não adianta vir com esse papo de, é chororô, não sei o quê. Se é o contrário, também vão falar. Eu acho um absurdo o que aconteceu no jogo ontem. Pra mim, não foi pênalti. Trupicou no próprio pé e caiu e se jogou. Aí o cara vai lá e marca pênalti. Lances cruciais. Gol de impedimento. Não importa que é 5 centímetros, velho. Tá impedido. Tá impedido, cara. Sabe, tá impedido. Mas você acha que o ser humano passou, consegue marcar Sombra, tudo? Passou da hora. Passou da... O cara só faz isso na vida. Ele tá na linha lá. Mas 5 centímetros, hein, Dodô? É muito gente, difícil, hein, cara? Mas a arbitragem fala que... Tá falando você, da regra. A regra é clara. Não, mas sim, mas eu digo assim, ó. A gente não na pode, velocidade, né, Dodô? Não pode chegar aqui e passar a mão na cabeça. Foi 5 centímetros, então passa. Não passa. Prejudicou o time do Palmeiras, desculpa. Prejudicou. Apesar de eu achar que o time do Palmeiras não estava jogando o que jogou nos outros jogos. Aí no sim, primeiro aí, tempo aí, jogou aí, nada. Aí, mas o Palmeiras poderia ter empatado no último minuto. E o discurso é outro, né? E não de que o Corinthians foi um absurdo de time e tal. Eu entendo que o Corinthians ontem jogou a vida dele pra ganhar o campeonato. Primeiro tempo, principalmente. Não, jogou. Não, seria um idiota de falar alguma coisa contrária. E o Palmeiras jogou. Tava morto. Vamos jogar. Sabe assim, vamos jogar mais um joguinho aí. E os caras não. Eu percebo que em vários lances tinha três jogadores do Corinthians em cima da bola, pra pegar a bola, pra marcar em cima dos caras. O Palmeiras não tinha marcação. A mesma vontade. O Palmeiras tava meio sem vontade. E quando tomou dois gols num apagão lá, dois gols seguidos, que foi a tentar acordar, que fez o primeiro gol, e o juiz estragou o jogo no pênalti. Desculpa, estragou. Era outro jogo, 2-1 é uma coisa, 3-1 virar é outra coisa. E o que, que o treinador tem que fazer? Tem que trocar, velho. Mas tem mais alguém. Porque não tava bem. Mas tem mais alguém. Aí você fala, o Dudu também não tá. Eu preciso trocar um, eu não posso trocar dois. Eu preciso trocar um. Eu não tenho a minha disposição no meu banco. O meu banco não tava à disposição dele. Eu tenho mais esperança no Keno, que ele num lance faça alguma coisa, do que no Guedes. Hoje em dia eu tenho mais esperança até no Keno do que no Dudu. Tudo bem, mas o Keno. Embora o Dudu seja melhor jogador. Não estava jogando bem. Ele tem que mexer no time, gente. Tem mais alguém que achou que não foi pênalti? Você vira 3-1 o time. Eu achei que começa a falta fora da área, mas a hora que tá dentro da área já não tem mais o contato. Eu acho que tem contato da área. Dentro da área, a falta foi por baixo. Não tem falta. Reparei só na parte de cima. Reparei só na parte de cima do. Na minha opinião, foi um absurdo. Mas tudo bem, cada um tem uma opinião, cada um tem um jeito de analisar o futebol. É difícil, não tem dificuldade nenhuma. O João é um cara que é cheio de se jogar, cheio de dessas coisas, sabe? Outra coisa, outras coisas importantes também que me deixou assim, ressabiado. O Gabriel, Dodô, voltou sem autorização do árbitro, pois não? Dodô, só fazer uma justiça aí. Eu tava vendo aqui o link que você mandou a respeito da matéria aí pra fazer uma justiça aí com um veículo de comunicação que é a Placar. Essa matéria que você mandou aí não existe, Domênico. Esse trecho aqui, a matéria aqui, o cabeçalho dela, o título, sem erros de arbitragem, líder Corinthians seria quarto colocado. Aí você manda o link. O link, ele fala aí do Palmeiras reclamando da arbitragem após os erros que supostamente aconteceram ali na visão do Maurício Gagliotti. Você já ia falar a respeito aí do segundo aí que você entende que foi erro. Foi a entrada do Gabriel, mas esse título aqui, inclusive eu coloquei aqui no próprio Google para ver se existia essa menção aqui, sem erros de arbitragem, líder Corinthians seria o quarto colocado, isso não existe. Isso possivelmente deve ter sido algo fake, criado e jogado dentro de um grupo, e esse próprio link que você mandou, se você clicar nele, vai falar a respeito do jogo de ontem só, o Maurício Gagliotti falando dos erros de arbitragem que ele entende, aí o gol impedido, o pênalti e a entrada do Gabriel. Então não existe aí esse trecho aí, pelo menos essa matéria que a gente comentou agora há pouco, aí da Placar. Só pra não ficar o dito pelo não dito, porque daqui a pouco aí alguém da Placar pode se sentir lesado e tentar ligar aí pra... Eu não falei nada? Não, mas eu só mandei o link, deu a fonte aí. Que era Placar. Não, mas a gente deu a fonte agora, falando que era Placar. Com relação ao... Pô, tu tava falando um negócio... Sim. Do Gabriel. Você ia falar. Então vamos lá, o Gabriel. O Gabriel, ele volta sem o juiz autorizar. Já tinha amarelo. Mas o Bandeira, autorizou. Tinha que ter sido expulso ali, naquele momento. No meu modo de entender, se é contra o Palmeiras, eles mandam embora. Mas se o Bandeira autorizou. Não, mas... Bandeira deixou o cara entrar, gente. Bom, o Jadson numa entrada violenta, nem cartão. E aí ele expulsa o jogador do Palmeiras, que não cotovelou, mas jogou com o braço aberto, encostou no cara, evidentemente, foi expulso. Então, existem alguns erros ontem que, pra mim, foram muito estranhos. Mas foi imprudente o Davidson, né? Não, mas eu não tô dizendo que não foi imprudente. Para de mastigar. Para de comer amendoim. Toda hora, velho. Não, mas ninguém tá falando se foi. Fala mastigando, dá um tempo, mano. Se foi imprudente de deixar o braço aberto, tudo bem, ele foi imprudente. O Jadson não foi? O Jadson tomou cartão, Domênico. Inclusive, tomou amarelo, não, Domênico? Né, você tá falando algo que não aconteceu. Ele o Jadson tomou amarelo, inclusive tá fora do próximo jogo. Mas como você viu a entrada que ele deu no cara? Ele pega na bola, mas depois pega a sola. A entrada de amarelo, todo o árbitro falou que aquele lance não era de expulsão. Ele visou a bola. Eu não comento. A entrada do Gabriel foi com a autorização do Bandeira. Jeito, como é que você vai expulsar um jogador que o Bandeira autorizou aqui, entrar? Aqui não tem como você. Eu tô comentando a respeito do que eu acho. O Mano acha uma coisa, eu vou achar outra. Cada um tem uma opinião. Ele não vai ter jeito, velho. Ele vai sempre achar que o Corinthians é sempre o mais bonzinho e não é... Eu achei que ele... Não, mas é verdade. O Gabriel não foi expulso porque o Bandeira deixou ele entrar em campo, Domênico. Como é que você vai expulsar um cara que o Bandeira autorizou entrar? Eu acho que... É isso que eu queria saber. Eu acho que ele errou só no gol do Romero. Pelo que eu entendo, quem autoriza é árbitro, né? Mas é que tá. Eu entendo que quem autoriza a entrada de um jogador é sempre o árbitro que fala assim, ó, pode entrar. Mas, ô Domênico, você viu o que o Bandeira falou? O Bandeira, ele falou naquela oportunidade ali, Domênico Gato, que inclusive o árbitro, ele faz o sinal para que o Cássio bata o tiro de meta, porque o Cássio estava fazendo o cerco. Aí ele vai lá e faz aquele sinal com a mão, mandando o Cássio bater. O Bandeira entendeu que ele estava mandando o Gabriel entrar. É. Tanto é que o Bandeira, ele também tem que dar o aval para que o jogador volte em campo. Quem autoriza a entrada é o próprio árbitro. Ele que manda o cara entrar no exato momento que ele pede. Mas o Bandeira que está ao lado fala, vai... Então, o Bandeira chamou pra ser a responsabilidade. Como é que você vai expulsar um cara que o Bandeira deixou entrar? O Bandeira falou pro Daronco, falou, se eu que me equivoquei. Mas é fato. O seu fato, o meu fato é outro. Não, meu fato não, o que todo mundo que viu o jogo... Todo mundo que viu o jogo, não. Pergunta então pros demais que estão na mesa. Palmeirense virou outro jogo, vocês, corintianos, veem um jogo, o palmeirense vê de outro jogo, mano. Não adianta você querer colocar a sua opinião, que acha que a sua opinião é a melhor e que vai prevalecer. Não, não é melhor. Pergunta pro Sombra, pergunta pro Vieira. Enfim, passa batido o lance. Teoricamente são. Teoricamente, seu filho da mãe. Vai pro inferno, seu... O Domênico tá certo. Não, mas é verdade. Não, nesse Sombra, você quer imparcial, então. Nesse lance do Gabriel, você acha que é só. Olha aqui, ó. Mota, não adianta. Porque pro corintiano, eles nunca vão ser ajudados. Gente, nunca vai. Ninguém ajuda e o futebol pra eles é uma maravilha. Pergunta pra quem adianta. Enquete rapidinho. Outro São Paulo foi a mesma discussão. Nesse lance do, nesse lance do Gabriel aí, Sombra, você acha que ele merecia o segundo amarelo ou não? Eu entendi depois o problema. Mas ele entrou, o erro foi da arbitragem. Na hora que entrou, eu falei, como assim o cara entrou? Mas eu entendi o que aconteceu. Ah, tá. Então não era pra expulsar. Não, então, não era pra expulsar. Eu acho que o Bandeira falou pro moleque entrar. Porque ele entrou e o árbitro não viu. Isso. Aí, quando ele foi falar com o árbitro... Ele falou, eu que autorizei. Aí o árbitro voltou atrás. Por que o Bandeira autorizou? Porque o Daronco... Mandou o Cássio bater o tiro de meta. O Fortinho, Daronco, toma menos a mesma coisa que você, não? Ah, é. Aí, o papai. O Daronco do lado do Marcão é um frango. Chupa, Daronco, o Marcão é muito mais forte que você. Aí, o Daronco, ele faz assim pro Cássio bater. O tiro de meta. O Bandeira pensou que tava autorizando o Gabriel a entrar. Palmeiras, lógico, o palmeirense, gente, eu entendo o cenário. O palmeirense, naquele negócio todo, fica revoltado. Eu entendo, fica revoltado. Mas é que quando a gente tá fora. Muito corintiano, quando a gente fora. Você tá louco? Nossa, Eu estudei. Eu não sou gentinha, não. Você tá muito corintiano. Você falou que o Gabriel não merecia ser expulso, você tá sendo corintiano. Não, porque ele não foi culpado. Você falou que foi pênalti do Dracena, meu Deus. Mas, ô Sombra, sabe o que acontece? O torcedor do Palmeiras, aquele mais fanático, ele tá achando hoje, depois do discurso do presidente, inclusive, pra mim foi bem infeliz, como todos os presidentes. O presidente falou? Falou desse negócio da arbitragem, não sei o quê. E o Palmeiras não vai ser campeão brasileiro por causa da arbitragem. Não é porque o Egídio é o lateral esquerdo, não é porque trocou três vezes de técnico. Gente, olha, eu ontem assisti o jogo. Não é porque não tem ninguém pra cobrar os caras que ganham muito dinheiro. Não é porque eles escalaram o tal do Mike, que eu vou te falar, é de chorar, hein? Nossa, ontem eu vi um Palmeiras... Eu vi um Palmeiras que fazendo um jogo... Eu quero acabar de comentar, mas... Não, fala, Dudu. Não, eu ia falar com relação ao time de futebol, né? E também nem tanto ao mar, nem tanto ao céu, né? Ao céu, ao inferno, como dizem, né? Porque assim, domingo passado, antes do jogo contra o Cruzeiro, o Palmeiras era o time, né? O Corinthians tá caindo, o outro desesperado na televisão falando, aí um time é do cacete. Aí passa dois jogos, já é o pior de novo. Então calma, vamos com calma, com o andor da coisa aí. Senão não dá pra estabelecer o que tá acontecendo. Acho que o Palmeiras, sempre achei, hein? Não é porque cresceu nos últimos três jogos, ganhou e tal, que eu vou deixar de achar. Acho que os laterais do Palmeiras sempre foram fracos. O Egídio, pra mim, eu já falei aqui, eu sempre achei ruim, acho fraco, acho que o Palmeiras deveria trocar. O Palmeiras não tem um reserva pro Egídio. Você falou mesmo. O reserva é o Zé Roberto, que já parou de jogar. Ele é titular, né? Já parou de jogar, né? Já parou de jogar faz tempo. Então, mas não eu tem colocaria o Zé Roberto não tem, domingo. Mas não tem como. Ele não tem como jogar. Mas o Egídio não dá, cara. Mas não tem como, o Vieira. Não tem. Deixa ele lá de zagueiro, no canto da bandeira lá, mas não dá. Agora, como é que um time que gastou tanto com o Palmeiras não tem lateral? O Zé Roberto, ele vai estar do lado do Fagner. Ele vai pegar o Fagner na corrida, o Zé Roberto não pega. Não pode, pô, o Zé Roberto não pode jogar. Pô, mas jogo. E o Jean no banco e mas o Mike não dá. Jogando? O Jean está mal. Eu não sei o que aconteceu no futebol. Ele vai pegar o Fagner na corrida, o Zé Roberto não pega. Não pode, pô, o Zé Roberto não pode jogar. Pô, mas jogo. E o Jean no banco e mas o Mike não dá. Jogando? O Jean está mal. Eu não sei o que aconteceu no futebol do Jean. O Jean tem um problema que ele precisa fazer uma cirurgia no joelho. Então, assim, o Jean está péssimo. O Jean ele está péssimo. Fazer. Sabe, você pode agora criticar. Tudo é uma porcaria. Ele não aguenta não sei dois jogos. Sabe? Não dá pra criticar. Não, o ano é uma desgraça. O ano foi uma desgraça. Ah, não, não, pera só um minuto. O ano foi, mas culpa dos caras que não contrataram certo. Não contrataram dois laterais, acharam que Jean ia ficar. E por que o Jean não fica na lateral direita? Foi onde ele deu certo. Por que os caras colocam o Jean de volante? Se ele deu certo no Palmeiras, eu não sei se vocês vão se recordar. Jogou bem, talvez não, mas eu assisto os jogos do Palmeiras. Então assim, talvez vocês não assistam a todos. Nossa, que deitada no mano. Não é deitado. Quando o Jean chegou, Marcão, o Jean chegou pra jogar no Nunes de volante e ele não foi bem. Eu não lembro se era o Cuca o treinador, eu não vou lembrar agora, acho que era o Cuca. O Cuca já meteu ele na lateral direita. E aí deu certo, ficou. Achou a posição do cara no time do Palmeiras. Aí vira o ano, aí o cara parece que agora contratou o Mike e deixa o Mike, desculpa, é fraco. Tomou um nossa, baile ontem. Ele tomou um baile ontem. Olha aqui, que ó. Chama o Mike. Arana, cara, aqui, ó. Deitou nele o jogo inteiro. O Mike é um jogador reserva e olhe lá. É. Ele não pode ser titular do time do Palmeiras. O Palmeiras tem dois laterais fracos. Fracos. Ontem o Palmeiras perdeu na lateral, perdeu no meio de campo. E quando você perde o meio de campo, acabou o time, cara. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, mas, assim, mas o Corinthians entrou rasgando, hein, Domênico? Não, o Palmeiras também entrou de sangue doce, hein? Então, assim, vamos ao que interessa com relação a esse tipo de assunto. O Palmeiras, nos clássicos do ano, hein? Todos. Você pega lá os seis clássicos do brasileiro. Pra vocês terem uma ideia, os seis clássicos do brasileiro, sabe quantos o Palmeiras ganhou? Quanto? Nenhum. Um. Só do São Paulo. Só de 4-2. E quase que não ganha. Vai que é legal. Só do São Paulo. Era legal. O Palmeiras, ele perdeu os dois clássicos pro Santos, lá e cá. Perdeu pro Corinthians, lá e cá. Então, assim, perdeu pro São Paulo lá. É. Então, assim, péssimo em clássico. Palmeiras entrou esse ano em clássico, senhor Alê. Parece que tá jogando casados e solteiros. Ah, não vai acontecer nada. Sabe? É um absurdo. Verdade. É um absurdo. Esses caras ganham em dia e ganham pra cacete muito bem. Sabe? São muito bem remunerados. É um absurdo o que eles fizeram com o torcedor do Palmeiras. A vaidade também. Eu tô falando com relação a clássico e com relação ao ano que o Palmeiras teve. Um time que troca três vezes de treinador, ele não merece ser campeão brasileiro. Isso. É a cartilha do começo do fim. E quando troca mais que isso, aí é pra cair mesmo. Aí segue a cartilha. Gasta o dinheiro que gastou e não tem laterais. Quando eles trocou de treinador? Quando eles trocou? Três? Três. Foram três treinadores do ano? São Paulo ou dois? Era o Rogério, né? Não, era o Rogério. Quando você troca. Time porque, modelo. Então. Aí. E o São Paulo depois melhorou. Agora não cai mais e tal. Mas sim, o ano foi ridículo. Foi ridículo. O Palmeiras é a mesma coisa, só que o problema do Palmeiras com São Paulo é. O São Paulo, ele não tem o dinheiro que o Palmeiras tem, ele não teve a injeção de dinheiro em cima de um time de futebol como o Palmeiras teve. É um absurdo o que fizeram. Verdade. O torcedor do Palmeiras, hoje, ele está muito triste com o que fizeram com o time do Palmeiras. Verdade. Culpa de quem? Culpa de seu Matos, culpa do seu Gagliotti. Boa. culpa desses caras. Pra mim, eles é que montam o Gagliotti é muito mais agora, responsável do que a arbitragem. Próprio, agora aqui, muito mais. Exatamente. Agora, ele dá poder aqui pra todo mundo. O Gagliotti dá poder pra todo mundo. Exatamente. Ressuscita aí os velhos do poder. Seu Mustafá, pra a dona Neiloca. Poder, né? Eu Hã? Entendo. Pra se manter no poder, sim, você se cerca do poder. É. E tá aparecendo só agora, eu né, entendo. Até agora não aparecia também. Eu entendo que esse negócio, vou reclamar na arbitragem, tal, não sei o quê. Ele pode reclamar, eu também acho que, eu também tenho, eu acho que tem que mais é que reclamar, não pode ficar quieto. Porque ontem foi um absurdo, pra mim foi um absurdo. Então você tem que reclamar, mas daí a colocar em xeque que o Palmeiras foi mal ganhou esse ano títulos inteiro por causa do juiz. Desculpa. É uma é muleta. Boa, Dodô, é parabéns. Muleta. Então, assim, é um absurdo. Vocês foram incompetentes. Tem que ser dito isso. Parabéns. Foram incompetentes. Não conseguiram. E, ó, se vocês se esforçarem um pouquinho aí, tem que se esforçar bastante, hein? Perde a entrada direta, hein? Perde de entrar direto pra liberar. É que hoje o Palmeiras tem uma sorte que parece que o Botafogo, que é o cara que tá fora, que tá na pré, ele tem 6 pontos atrás do Palmeiras. Mas, ó, são 2 rodadas, faltam 6. Faltam 6. 2 tropeços e o Botafogo vem na toada aí? Olha lá, hein? Tem o Furacão Tricolor olha lá, hein? Também. É. Não, não. O Furacão Tricolor. Não, e esse ano a gente tem título e Palmeiras não. Ah, tem uma tem uma Florida Cup. É. Não, mas o Palmeiras é campeão do Enem. Enem Paulista. Enem Mundial. E uma informação só. Aí, eu não sabia. Vocês estão comemorando agora esse título. Não, mas é título. Tá bom. Olha aí. Só uma informação. Tem 2 joguinhos e vocês não ganharam nenhum e tá comemorando. Vocês não ganharam nada. É título, Cátia, Mota. Vai te catar. Lógico que é. Pequeno mesmo pra comemorar. Tá lá o troféu do Mickey, lá na sala do Leco. Os caras, ô, mano, tá comemorando o Florida Cup lá. Mas é catar, velho. Coisa de loser. Seja que nem eu, amiguinho. Seja igual eu. Loser fala com discursinho. Aqui, foco no G4. Então, assim, foco no. Não então, teve assim, orgulho eu pra então, falar. Assim, tamo lutando pelo brasileiro, sim. Aqui, ó. E outra coisa que eu ia falar. Voz, e outra coisa que eu ia falar. Mas ninguém aqui chegou e falou que não é loser. Desculpa. O Palmeiras. E ninguém colocou a cara pra bater. Que depois do jogo, lá do domingo passado, que ia pegar o Cruzeiro, ficou com um discursinho de que podemos ganhar o campeonato, vamos pra cima. Cadê o discurso de ser campeão? Não tem. Não teve. O jogador, o diretor, do bunda mole. Bunda mole, boa, essa boa palavra. Por que, que a torcida não lotou o treino do Palmeiras? A torcida faz... Não, mas isso é bobagem. Isso não tem que lotar nada. Por que lotar o treino? Ah, mas pra dar um isso incentivo, não sombra, sombra, desculpa. Pra dar um incentivo. Aqui, ó, sombra. Vai de lá, vai de cá, ué. Sombra, só um minuto. Isso não ganha jogo, hein? Não, isso, mas é que cria atmosfera. Não cria nada, Sombra. Não cria distância nenhuma. Ah, você motiva os jogadores, ô Domênico. Para, motiva, pô, né? Para, motiva, para, não tem isso aí. Mas, ô Domênico, o melhor jogo que o Corinthians fez no segundo turno foi aqui, ontem. O Corinthians e o Palmeiras. Graças à torcida. O Corinthians e o Palmeiras passaram por um momento difícil de lotar tudo. Tudo que você pode ter direito aí. E o time caiu. Para que se discutir. Mas quando caiu, não lotava. Quando ganha, dá certo, Ale. Quando não ganha, não deu certo. Para, esse negócio não ganha jogo. Não ganha jogo. Agora, o que ganha é você ter disposição para enfrentar um clássico e entender que esse clássico você não pode perder. Você poderia até empatar o jogo ontem. Se você empata, você está dentro do campeonato. Ainda está, por mais remota que seja a condição, mas você não deixa o seu rival ganhar. Tá vivo, você tá vivo. Você tá com 5 pontos em 6 jogos, eles poderão ser tirados em 2 rodadas. Você entendeu? Agora. Você não pode perder o jogo, cara. Você tá jogando na casa do adversário. E outra coisa que eu preciso falar aqui. O Felipe Melo tá de brincadeira. Não, pera aí. Isso que eu ia te falar agora. Chegou um vídeo aqui. Eu vi o vídeo. Chegou um agora. Ah, do Felipe Melo? É, o Cleison Gospe. Mostra o vídeo aqui. Gospe no Felipe Melo. Mas aí tá errado também, né? Não, cuspir não é verbo. É gospel. Então, acabou de chegar o vídeo aqui. Eu honestamente não sabia e eu ia comentar a relação com relação. Ele cuspiu? É, o Cleison, eles saem discutindo, né? E aí o Cleison dá uma. Manda o famoso. Assim, o Cleison. Puxou os broncos. Ah, então vamos puxou lá. Os broncos. É o famoso perdigoto. Então, então vou retirar o que eu vou falar. Saiu um alvéolo. O Cleison foi moleque. Foi. Se ele cuspiu. Porque pra mim, cusparar na cara de uma pessoa. Tapa na cara, né, Domingo? É pior de qualquer coisa que você possa imaginar. Esse menino aí. Ele é um menino. Tá mostrando agora ali. Tá mostrando lá em cima. Na nossa live no Facebook. Tá assim, Sombra. Então eu ia falar que o Felipe Melo tava de brincadeira, muito pelo contrário. O Felipe Melo, não está de brincadeira. Quem está de brincadeira é o Cleison. O que adianta ter estádio moderno que os caras saem no pau lá dentro? Ele faz tudo junto. Pra que é estádio moderno? Faz aqui que é tudo separado, é melhor. Mas peraí, peraí, Mas peraí, ô Domênico. Eu achei errado, mano. Tinha que falar, eu não sabia que ele cusparou na cara dele. Então, mas é que tá. O que o Felipe Melo tinha que falar com o Cleison? É, o Cleison tava ajudando, o Felipe Melo não tava. O Felipe Melo, Domenico Gatto, é um encrenqueiro profissional. Não, mas não tô falando que não é. O Felipe Melo, ele é um cara que onde ele passa, ele arruma treta. Mas o Cleison foi juvenil. Mas pera, mano, você tá dando aval ao Cleison, é isso? Não, ô Domenico, eu quero ouvir você falar da cusparada. Mas tá falando aqui, tá passando agora, eu ia falar. Porque o Felipe Melo não deu nada pra perder. O Domenico ia falar. Eu ia criticar pra caramba. Eu ia rasgar, mas como eu vi agora, desculpa, eu retiro do Felipe Melo, desculpa. Mas eu não vi. E acho que o Benjamin tá aí. O Benjamin tá ouvindo a gente, vai poder falar também. Porque o cara cusparou na cara do cara, você tá de brincadeira. Ele vai ficar quieto? Não dá, né, velho? Eu não vi, Dodô. Não, eu tô falando mas tá passando agora no nosso site. Ah, eu vou ver agora, eu não vi. Pera aí, eu não tô tendo a nítida impressão da cusparada, juro por Deus, eu tô tentando ver. Pera aí, esse é outro vídeo. Mas, gente, esse vídeo que tá passando aqui, esse não é inclusivo, só dá pra ver o Felipe Melo arremessando alguma coisa no Cleison. Esse é outro. É a munhequeira, mano. Não, quem tá no nosso grupo aparece sim o Cleison. Daqui a pouco o Sérgio Louco vai botar na nossa transmissão. O Cleison foi juvenil, hein? O vídeo que, em tese, mostra o cuspe do Cleison. Se cusparou, então. Não, mas tá errado também. É, eu não aprovo nenhum tipo de cusparada. Eu acho que nenhum ser humano pode cuspir na cara de ninguém. Eu já parto desse princípio aí também. Eu acho que tá errado. É, ambos estão errados ali. Mas na situação ali, Domênico, o Felipe Melo tem um histórico. Eu não sei, inclusive o Cleison no final da partida disse que já é algo referente ao Campeonato Paulista. Quando o Felipe Melo aí jogou contra a Ponte Preta ali e tudo mais. É treta antiga. Eles já tinham aí meio que se enroscado naquele jogo ali. Principalmente no jogo de Campinas, que foi aquele primeiro jogo que a Ponte Preta ganhou bem do Palmeiras. Então, segundo o Cleison, já começou ali o arranca-rabo dos dois. Eu não sei de fato aí o que aconteceu, eu não vi a imagem aqui, eu vou até olhar. Não, tá aqui a imagem, agora eu vi sim. Esse jogador, não sei quem é esse aí que você mostrou, Vira. Ele até tenta desviar do cuspe. Tem um jogador do Corinthians que até tenta desviar e o também. Enquanto o Sérgio Louco vai tentar colocar o vídeo, é só fazer uma correção aqui. É lamentável, né? Pelo menos, não sei se é uma correção, mas correção dos nossos ouvintes que estão mandando informação aqui, dizendo o seguinte. Sim. É... Por exemplo, o Eduardo Asensio, ele manda aqui. Com relação à entrada do Gabriel, olhando o vídeo, ele entrou em campo antes do Daronco fazer o sinal. Mas o Bandeira autorizou ele. O Bandeira autorizou? Então, essa imagem que o ouvinte está se pautando... Não, mas, ô Sombra, essa imagem que o ouvinte está se pautando, eu vi a imagem crua já do momento que antecede esse primeiro lance aí que o Daronco manda o Cássio bater rápido o tiro de meta. Esse lance está recortado. Se você pegar a imagem aberta, desde o princípio, quando o Cássio vai bater, ele faz duas vezes o sinal. Ele primeiro manda o Cássio bater logo, depois ele abaixa o braço, aí o Gabriel entra e ele manda de novo. Então existe aí um segundo ato do Daronco, que antecede esse, que é na hora da entrada do jogador do Corinthians. Ele já tinha feito a primeira vez, tanto é que é nesse lance que o Bandeira se pauta pra mandar o Gabriel entrar. Que quando esse segundo lance, quando o Daronco faz a menção, né, mano? Ele o Gabriel tá pedindo, já tá dentro de campo. O Gabriel tá pedindo, na realidade, pro Cássio bater o tiro de meta. Agora eu vou falar um negócio. É um absurdo e nojento o tanto de cera que esses caras fazem. É, ridículo, porque o Gabriel, ele tava ali fazendo cera. Ridículo. Ele saiu carregando. Tá aqui o vídeo, tá claro. É. O vídeo é o seguinte, quando o Daronco... Tá aqui, Sombra, eu mostro pra vocês aqui, ó. Olha aí o vídeo, ó. Ele entra, o Daronco vai fazer o sinal pro Cássio agora. Não, então, esse é o que o Mano falou. Dodô. Domênico, antes desse lance aí, porque tá recortada essa imagem aí, eu vi a imagem crua. O Daronco, ele faz um primeiro sinal pro Cássio que o Cássio já tava amarelado, inclusive, já tinha tomado o cartão amarelo. Aí ele faz o sinal pra que o Cássio bata logo o tiro de meta. Depois, aí na segunda vez, o Bandeira autoriza o Gabriel a entrar. Eu queria ver o discurso se fosse tudo o contrário. Aí eles vão reclamar que nem o São Paulo foi prejudicado contra eles. É que o cartão amarelo do Gabriel também foi injusto, né? Falando nisso, isso eu não vi nenhum palmeirense falar, era isso que eu ia falar. O primeiro lance ali que originou o cartão amarelo do Gabriel foi uma dividida que Gabriel ele só pega bonzinho. A bola. Ué, só pega a bola, Domênico. Julgue com imparcialidade. O primeiro lance que quem tem que julgar com imparcialidade é você, mano. Pelo porque você tudo, com a imagem, tudo pra você, tá Corinthians, com a imagem. O Corinthians ontem ganhou limpo, não teve nenhuma coisa pra você, mano. Repara. Imparcialidade não dá pra se falar daqui, não, mano. Pelo contrário, dá, Domênico. Desculpa, Domênico, não dá. Faça uma autocrítica. Pega o Sombra, pega o Mota, pega o Vieira. Todos eles acharam que foi pênalti. E todos eles acharam que o Bandeira errou na entrada do Gabriel. Você acha que todos eles são corintianos também? Você tá brigando com as imagens. Não, não tô brigando com imagem. No Paulista do ano passado, o Dudu ele fez um gol impedido no Corinthians, no Pacaembu. Você disse que não dava pra execrar o Bandeira porque o lance era difícil. Quando que eu falei e agora isso? Que tá Dudu? Falando... Que Dudu que você Dudu tá falando? Dudu no ano passado, que é o Pato Paulista. Desculpa, mano. Não... Desculpa, mano. Você tá inventando estávamos coisa. Na Espanha, inclusive, nesse jogo. Você lembra? Não lembra, né? Não, eu não lembro que foi gol impedido, não. Teve gol impedido. Vocês estavam juntos na Espanha. Tá. Eu lembro. Nossa, ganhou um gol impedido. Lá em Barça. E o Domênico, lembra, mas o Domênico não teve gol impedido. Lembra que você falou? Então, manda pra mim o vídeo. Eu vou te mandar aqui. Manda pra mim o vídeo. Vou te mandar. Espero que você saiba. Mas agora é hora da porcada cantar. Daqui no alto dá pra ver tão legal. A choradeira aí do nosso rival. Nós jogamos três vezes, mas vencemos as três. Nos 100 anos do Derby é o nosso freguês. Não foi assim uma goleada, mas de novo tomaram jorrada. O Dudu chega na arena e já treme. E com a chupeta virou um meme. Chorando e perdendo a linha. Quando viu que mais uma na bafinha. E o Felipe Melo oreia, quis brigar jogando uma meia. A zaga só falha, não aguenta a vaia. Foge da raia, valente em cobaia. Agora, nós vamos zoar porcada. Estádio 97. A zaga só falha, não aguenta a vaia. Foge da raia, valente em cobaia. Agora, nós vamos zoar porcada. Oh, vamos zoar a porcada. Oh, vamos zoar a porcada. Eita, nossa! Esse time aí da Energia 97, eu vou te falar, hein? Bom, hein? Brincadeira, bom. Pelo amor de Deus. Eita, daqui a pouco vai estar sendo postado nas mídias sociais da Energia 97. Pra galera pra baixar. Pra você que quer baixar, pra você que quer zoar com seus amigos via WhatsApp, né? Boa. Então daqui a pouquinho a gente toca de novo. Estádio 97, da Energia 97, no oferecimento do Wi-Fi legal. Você que... Ó, seja bem-vindo, Wi-Fi legal. Presta atenção, é bacana demais, olha. Você que sempre quis estar conectado à internet, a qualquer hora e lugar, com total qualidade de navegação, sem depender da operadora móvel do seu celular, é bom, hein? Você tem que conhecer as vantagens do Wi-Fi legal. Olha só! Tem contrato de fidelidade, cobertura em todo o território nacional, o preço é menor que da operadora, você tem suporte 24 horas, 7 dias por semana, e a troca do equipamento é imediato. O aplicativo ou o painel vão acompanhar o consumo de dados. Você tem ali um acompanhamento imediato do consumo de dados. E um exemplo é o Wi-Fi Legal 4 Top. O Wi-Fi Legal 4 Top é o hotspot com gerenciamento da rede Wi-Fi com personalização completa, desde o login rápido com cadastro de usuários até bloqueio de sites e conteúdos. É ideal para empresas de transporte de passageiros, como fretados, rodoviários, turísticos, municipal. Ô, prefeito, ajuda o pessoal a se conectar, cara. Coloca aí o Wi-Fi Legal 4 Top aí nos ônibus, meu. O Wi-Fi Legal também trabalha com locação do serviço de internet Wi-Fi para você que vai viajar, para você que promove ações promocionais e eventos. E planos a partir de R$69,99. Acesse wifilegal.com pelo telefone 4003-3101. 4003-3101. Wi-Fi legal é muito legal. Promoção, hein? Quem entrar no ar e falar Wi-Fi legal, a minha internet rápida de todas as horas, vai concorrer no final da semana ao 4 Plus com 5 GB de pacote de dados. Ó. Valendo uma ativação, mais 3 meses totalmente na faixa. Aí sim. É bacana demais. Eu conheci o pessoal do Wi-Fi legal, estiveram aqui na rádio mostrando o produto. E olha, para quem trabalha com transportes aí, de passageiros, é sensacional, porque você instala isso no ônibus, por exemplo. Sim. E ele é totalmente seguro. E você usa esse Wi-Fi que está no ônibus. Então, você que tem uma empresa e quer prover para o seu passageiro Wi-Fi, é muito mais barato que você colocar o Wi-Fi das operadoras. Muito mais legal, né, velho? É muito mais legal. A troca deu... Ah, deu problema aqui. É difícil dar, mas deu problema aqui. A troca é imediata. E eles têm lá um plantão... 7 dias por semana, 24 horas. Ah, ó, preciso trocar aqui meu aparelhinho, não sei o que lá. Meu, papo. Na hora o cara vai. Mandou mensagenzinha WhatsApp, já registra ali. Show de bola. E todo mundo chega num lugar que é Wi-Fi, né? Não, é muito legal. É muito legal. Pra fretado, pra ônibus, pra fretados turísticos, né? Pra ônibus rodoviários. É legal demais. Porque é um serviço que você provém pro seu cliente, né? Sim, claro. Tá bom? Então liga lá. 4003-3101. 4003-3101. Estádio 97 da Energia 97 também tem um oferecimento do McDonald's, mano. Opa, é isso aí, Sombra. É isso aí. McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada, rapaziada. Segunda-feira é o dia de bater papo, né? Aquele dia da resenha sobre o final de semana, o que aconteceu e tudo mais. E no McDonald's é dia do triplo crispy bacon. Olha só que top, hein? Se liga nessa escalação aqui, rapaziada. São 3 hambúrgueres, bacon crocante, cheddar, nossa senhora, esse cheddar do McDonald's é demais. Cebola crisp, ketchup e mostarda, Motinha. Tudo isso por apenas R$8. Pra deixar ainda mais gostoso, cara, acompanhe de McFritas e bebida por apenas R$19,90. Fala sério, hein, rapaziada. Nossa. Deu até fome aqui, cara, ó. Agora são 10 para 7 da noite. Imagina a fome que eu tô. Tô com uma fome de 8 mendigo, cara. Clássico do dia, McDonald's. Hoje é dia de triplo crispy bacon. Legal. Boa, mano. Hoje é dia de uma delícia, triplo crispy bacon. Boa, é sinalzinho do McDonald's. Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento de Sempre TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. Eu vi uma aí no sábado, bonita, legal. Bacana. Curva, né? É isso aí. Mega combo, troca de óleo, mais filtro de óleo, mais filtro de combustível por apenas 3 parcelas de R$59, só nos distribuidores Ford. Estádio 97, convidando você também a assistir pelo facebook.com/energia97fm e youtube.com/radioenergia97. Participe com a gente do Estádio 97, assista. Mês passado, quase 1 milhão de pessoas assistiram a gente através das nossas mídias sociais, através do YouTube, através do Facebook, através do site da rádio. Quase 1 milhão de pessoas assistiram o Estádio 97. E assistiram, não é que ouviram. Sim. Assistiram. Aí você imagina junto o pessoal agora no Wi-Fi legal aí dentro do busão, consegue assistir ainda mais. Boa! Boa, Marcão. Matou a pau, Marcão. É ou não é? É verdade. É verdade, matou a pau. Parabéns. Vamos aos ouvintes. Eu sei que hoje tem muito palmeirense querendo participar do estádio. 3284-7097. 3284-7097. Ligue, participe. No oferecimento de ESEG, a faculdade de etapa formando o melhor em você. Toca, Asdrubal. Fala, Danaba, fala aí, Dodô. Fala, Danaba, fala aí, Dodô. Olha o carnaval chegando. Fala, Danaba, fala aí, Dodô. Vai ter o Carna-Dodô. Carna-Dodô? Carna-Dodô. Como é que é o nome do bloco, Alô? Atrás do Domênico só não vai quem já morreu. Vai atrás da mãe também. Ah, da mãe não, Domênico. RG não vai da mais? Da mãe e do pai. Não, RG não vai mais. RG não vai mais, gente. Cadê RG? Morreu, você não sabia? Nossa, tá louco. A gente queria comunicar aí pra vocês no Rádio 97. Não, tá louco? Não morreu. Não, foi dessa pra uma melhor. Quem sabe? Quem diz que é melhor? Mas qualquer essa que ele for é melhor, né? Mas senta do lado do Mota, qualquer coisa é melhor. Ah, é que nem você. O RG amanhã vai participar pela mesa Ouija, gente. Eu vou contar pra todo mundo o que aconteceu sexta-feira, que você fez... Não vou falar. Opa! E hoje, atenção, Domênico vai falar apontou. Agora com o ouvinte, mas hoje nós vamos abrir o leilão de Natal do Estádio das Notas Musicais. Alô? Dodô, tá cheio de Mendorato na boca. Tô comendo Mendorato. Alô? Mendorato é bom pra caramba. É bom, quem fala? Boca cheia, Domênico. Quem fala? É Fabiano. Olá, Fabiano, tudo bem? Tudo bem, Dodô. Fabiano do quê? Alves de Oliveira. Quantos anos, Fabiano? 3.6. E o Alves Verde não foi muito bem ontem, né? O Alves Verde, não. Boa, RG. Você tá muito felizinho. Você é corintiano agora, não? Eu não tô felizinho lá. Pelo bem do programa. Você começou falando que não... Tudo a favor do Corinthians. Eu sou RG, velho bobo. O cara tá meio corintiano hoje, não, né? Mas você desculpa que eu, que sou um pouco São Paulino, tem que dizer uma coisa que te machuca um pouco por dentro, como Dodô. Assim? Mas ninguém tem mais pontos do que a gente São Paulo no retorno. Boa. É verdade, a gente pontos. É nós. Chupa. É? E ganha o que com isso? Não, mas chupa. Olha, alô, podemos chegar no mesmo lugar velhinho, que vocês vão chegar. É. Fala, Dodô. Vocês gastaram muito. Não, não pode chegar, não. Que mesmo lugar? Chega na Libertadores? Na vaga? Hã? Na vaga? Posso falar? Vocês vão chegar na vaga? São Paulo hoje... Acho que não vou aguentar nem a vaga. São Paulo hoje é... tricolor do Rio Grande do Sul, mano. Ah, mas vou te falar, ah, porque se eu ganhar Libertadores, vocês também vão. Mas se você não ganhar, você nem vem fazer o programa, que você vai ser tão arregaçado. Eu vou ganhar. Vamos ganhar, vamos ganhar. É nós ali. Vamos ganhar. Eu vou ser sincero. É o adversário que o Grêmio mais quer inventar, né? Porque estão lá Lanús, né? Olha! Lanús. Entendeu, Sombra? Eu tô preocupado com o São Paulo cair. Em qual grupo vai cair na Libertadores? É isso que eu tô preocupado. Chupa, Vieira. Ô, velhinho, e qual seu bairro que você mora? Eu sou de Guarulhos. Guarulhos. Vila Augusta. E o time? Corinthians. Coringão. É chipo Fabiano. É chipo Domênico. Ô Fabiano, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. Você tá louco pra ouvir o replay do Estádio 97 ou não? Eu não ouvi ainda. Eu saí de trabalho agora. Mas não foi ainda. Ainda não foi, cara. Você pode pedir aí, você pode solicitar pra produção, inclusive, aí o pessoal pode atender o seu pedido. Você tá afim de ouvir? Quero, com certeza. Vem aí no ponto. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? É mais fácil. A FIFA reconheceu o Mundial de 51 do Porto do que o Palmeiras alcançar o Corinthians do Campeonato Brasileiro. Conforma aí, Porto. Esses caras aí, a galinhada, a hora que vê o verde ali no retrovisor, vai dar uma medrada. Essa é verdade. Medra pra nós. Pode escrever o que eu tô falando aí. Se nós chegar aí, ó, ficar seu seis pontinhos. Não tem camisa. Abraça nós. Seu time não tem camisa. Só sei que daqui a duas rodadas nós vamos enfiar uma guasca num timinho aí. Ah, é? Isso eu tenho certeza. Esse ano não isso, ganhou, isso eu tenho certeza. De dois clássicos perderam os isso, dois. Isso eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho certeza. De dois clássicos e vou dizer uma coisa. Falou muito, cidadãozinho aí, que tomou naba. E vou dizer uma coisa pro senhor. Aposto que você quiser. O meu contra o seu time, eu aposto que você quiser. Na casa de vocês, onde você quiser. Em Marte, em Júpiter. Que essa praga de vocês não ganhe de nós. É só a segunda. A porcada vou fazer um apelo aqui. Apelo. Então, se tem, que dê amarelo pra nós. É pra nós tentar ir mais fraco com os caras. E juizão que vai apitar Corinthians e Ponte. Vou pedir uma coisa. O juiz que vai apitar Corinthians e Ponte, não dê cartão amarelo pra nenhum desses que estão pendurados aqui. Eu não quero. Eu quero completo. Quero bater na cara desses caras. Dessa praga. Porque senão, Sombra, vem aquela desculpinha. Ah, porque amarelo, time reserva. Eu quero bater na cara do titular. Dessa porcaria titular aí. Esse time, é isso aí. É dentro do comedor, é isso aí. É isso aí, essa cara do Corinthians. Mano, nós já fomos lá e batemos na cara de vocês, tiramos vocês de semifinal, final de Paulista, que eu lembro. Já batemos na cara de vocês mais vezes na casa de vocês do que vocês na nossa. Mas não tirou título nosso, não tirou título nosso. Vocês não tiram. Esse agora nós vamos tirar de vocês, da pouquinho de vocês. Você vai ver, aguarda aí, mano. Acho que vai ser um jogo que praticamente vai definir o campeonato. Acho que vamos ser uma final mesmo. Acabou, Domênico. Pra você, acabou. Joga toalha, irmão. Não joguei toalha aceita nenhuma. Aceita que dói mesmo. Não joga toalha, não. Porque nas vamos vezes, desligar o aparelho nas do vezes em que... Aqui, ó. Então vou dizer. Ah. Nas vezes, Marcão, que vale mesmo, quando vale, esses caras aí peidam pra nós. Você gravou aí, Marcão. Eu vou esfregar agora. Eu vou esfregar o bigode do Fred Mercury na cara desse porco lindo. Não perdemos essa porra. Vamos ganhar. Domingo. E ó, eu vou ver jornalistinha segunda, tudo desesperado de novo. De novo. Todos tirando o cabelo. Putz, meu pão. Você vai ver. Cara de bunda segunda-feira no ar aí. Portadela. Faço questão de ver a tua. Eita o cabelo, mano. Inclusive, vocês estão criticando o Romero. Marca aí, produção. O Romero marca um gol aí no domingo. O Romero tira a zica domingo. Vamos lá. Eles vão ter o que. A verdade é que o corintiano, ele tá se borrando. E aí ele vem pra cima de mim. Veio que esse ano. Calma, domingo você vai ver o que vai ganhar. Vocês são líderes do Campeonato Brasileiro? Calma, daqui duas rodadas nós viramos líder. Duas rodadas, mano. Você fala alguma coisa. Duas rodadas vira líder. Vira líder. Aqui, ó. Segura a onda aí que domingo tá chegando. Segura aí. Momento de sabedoria com Domênico Gato. Que Tenho certeza do que eu vou te falar. Eu só não tenho certeza com relação, mas eu tenho quase que certeza, hein? Tô achando. Tenho certeza do que eu vou te falar. Eu só não tenho certeza com relação, mas eu tenho quase que certeza, hein? Tô achando. Tenho certeza do que eu vou te falar. Eu só não tenho certeza com relação, mas eu tenho quase que certeza, hein? Ai, meu Deus do céu. Acho, posso falar aqui? Acho um absurdo a produção pegar áudios antigos meus e colocar aí. Exatamente, esse daí, esse monte de áudio que eu falei. Ponte Preta é do ano passado. É. O do certeza foi. É brincadeira, Fabiano. Tava ouvindo em looping. Brincadeira, velho. Ô, Fabiano, você ouviu aí o replay do estádio 97? Eu tô bem. Eu não tô aqui. Oi, desculpa, não entendi. Ô, Dodô, não tô aqui. Fala, bem. Eu queria te dar a informação que eu esqueci de falar. Fala. Diga. Ele não tá aqui. Ah, o Dodô não responde. Ele tá ouvindo. O nome que tá ganhando muita força pra dirigir o Palmeiras é o Abelão, viu? É bom, hein? Bom, esse bom. Bom. Bom. Olha, ô, Beja, vou ser sincero pra você. Eu não tiraria o Valentim. Mas eu sempre fui muito fã do Abelão. Sempre fui fã, acho ele um treinador muito bom. Desses mais antigos aí, talvez é o que mais tentou se modernizar, né? Porque, por exemplo, modernizar, que o amendoim ficou aqui não. Uma mordida. Não é verdade, Ale? Mas porque, ele não trouxe modernizar? Pega, por exemplo, eu acho que ele se modernizou, Sombra, porque olha, eu vou falar uma coisa pra você. O time do Fluminense é fraco, hein? E ele tá conseguindo fazer o Fluminense escapar da segunda divisão. É muito fraco o time do Fluminense, é ruim, cara. Acho que só tem o Diego Cavalieri, que é um bom goleiro, e o Scarpa, não tem ninguém. É o ceifador, o Henrique ceifador. Ah, mas Benjamin, mas é fraco, vai. Não é goleador. Jogando mas pra... não tô dizendo que não seja. É que tem muitos garotos no time, é um time muito imaturo ainda. Tudo bem, só, mas é... Mas, alguns mas, potenciais. É, por isso mesmo, eu já vi o Inter no ano passado, caiu com um time de moleque. É. Não conseguiram segurar a onda. Então assim, acho que o Abelão é um dos treinadores que eu acho. Eu queria. É o único desses caras mais velhos que eu acho sensacional. É muito bom treinador. Acho bom. Técnico que eu queria pro São Paulo, né? Mas por que, Benjamin, essa informação? Benjamin, quando fala, tem informação boa. Ah, eu tive essa informação hoje. A diretoria do Palmeiras não quer. O Valentim só será o treinador se o Palmeiras for campeão brasileiro, que é uma coisa que não vai ter jeito de tirar. Na cabeça deles, eles não querem correr o risco igual do Eduardo Batista. Eles não querem um treinador novo. O nome do Abelão começa a ganhar muita força, porque o Abelão, ele tem currículo, ele é respeitado por todo mundo, a mídia, a imprensa adora ele, ele sabe lidar com um grupo cheio de jogadores mais tarimbados, ele vai dar aquele sangue, aquela raça também que a diretoria do Palmeiras quer. Então, o nome que ganha força... É dele. E a verdade, né, Beja? A verdade é uma só. Eu não sei se o Abelão. O Abelão passou por essa tragédia familiar aí, né? Que a gente viu uns 2 meses atrás. Abalou muito ele. Eu não sei se ano que vem ele vai querer continuar a trabalhar, se ele vai dar uma pausa ou não. Então, da parte do Abelão, eu não sei. Mas na parte do Palmeiras, eu falo: o nome ganha muita força dentro do Palmeiras. E eu vou te falar, o Abelão é um cara que tem um salário muito alto. Não sei se ele recebe no Fluminense. Mas hoje, no futebol brasileiro, só dois ou três clubes conseguiriam pagar o que o Abelão ganha, que é o Cruzeiro, o Palmeiras e talvez o Flamengo. Agora, ô, Beja... Então, a informação que eu tenho é essa, sim. De fato, infelizmente, inclusive, eu vou dizer, quando você pega um treinador como o Valentim, que é um cara novo, sem nome... Quando você pega um time como o Palmeiras que vai investir aí, não sei, 200 e poucos milhões no futebol, né, Ale? É difícil segurar. Se esse cara perde 3 seguidas, né, a torcida mata o cara. Pressão já o Abelão grande. Já é diferente, entendeu? É. Então, perde assim, um clássico, infelizmente, já era. Tô falando infelizmente, porque não se renova os treinadores. Não se renova, é difícil renovar. Você pega aí alguns treinadores que, pra mim, da nova geração, são os caras que parece que vão dar certo. O Carille do Corinthians, eu gosto muito do Jair do Botafogo, acho que ele fez um trabalho brilhante. E também o Valentim, vamos pôr o Valentim nessa toada, é um treinador novo, sabe, com ideia nova. Só um detalhe, viu, Dodô? Né? O Dorival de Pintor Borges, não. Tem, viu, Dodô? O Jair Ventura... O Fabiano tá no ar, hein, gente? Fala, Alberto. Só pra dar informação, o Jair Ventura, ele tem contrato com o Botafogo até dezembro do ano que vem. Então, não sei se ele sai, aí já não sei, mas o contrato dele é até dezembro do ano que vem. O do Abelão é até dezembro agora, então assim como o do Renato Gaúcho. Ah. É, Mas ô Fabiano, você que é corintiano, irmão, e aí, depois de ontem, o Coringão aí já venceu o Campeonato Brasileiro ou você acha que temos que ir com calma? Temos que ir com calma, mano. Estou um pouco mais consciente, pé no chão, um jogo de cada vez aí. Curto e técnico, né? Não, mas a verdade é que, assim, ainda tem risco. Enquanto tiver um pouco de risco, a gente tem que ir com calma. E pegando todo jogo aí como se fosse o último mesmo, mantendo, independente do placar, como se tivesse 0-0 todo momento. Ô, vamos fazer uma simulação entre Corinthians e Santos? Vamos. Vamos lá? Vamos. Quem vai dar ponto, vai pontuar é o Ale, que não tem envolvimento, ele é 25% cada um. Lembrando que o... O maior ante da mídia brasileira é o Ale. Ah, que o Santos tem vitórias a menos, né? Então tem que fazer um ponto a mais. Não um pode, ponto a mais, né? Não pode empatar no número de pontos. Número então de vamos pontos. Lá, olha. Próxima rodada. Clube Atlético Paranaense versus Corinthians e Santos versus Vasco. Eu acho que o Corinthians empata e o Santos vence. Então estamos aí com um déficit... Reduz para 4 pontos. É. Muito bem, vamos lá. Outra rodada. Vamos problema, ver como termina aí. O problema do Santos são as vitórias, Sombra. Não, ele já falou. Mesmo que empate, sim, né? O Corinthians recebe o Avaí e o Santos visita a Chapecoense. Eu acho que o Corinthians vence e o Santos empata. Aí fica, continua, volta para 6 pontos. Volta para 6. Volta para 6 pontos. Lá o Indião faz careta. Ah, é? Aí o Corinthians recebe o Flu. Corinthians recebe o Flu. E o Santos visita o Bahia. Bora, Bahia. Corinthians vence, o Santos perde. Então abre 9. Abre 9. Mas os caras falam que você é anti, eu não tô entendendo nada. Mas esse jumento do mano. Aí o Flamengo recebe o Corinthians. Tá forte, hein? Flamengo recebe o Corinthians e o Santos recebe o Grêmio. Grêmio B. Porque é dia 19 e o Grêmio vai todo reserva. Então acho que o Santos vence e o Corinthians perde. Reduz para 6 pontos. E só lembrando, viu, Ale, eu até tinha feito aí uma colocação, inclusive o Ben já falou que o estádio não ia estar lotado e tudo mais, aí eu achei que o estádio estaria, o Maracanã, possivelmente ele estará mesmo, viu, Benja? Porque depois de 3 dias desse confronto contra o Corinthians, o Flamengo ele tem o jogo pela Copa Sul-Americana, que é o foco do Flamengo, né? Foi então, possivelmente, falei, talvez o Flamengo até poupe o time contra o Corinthians. Você deitou no Benja agora, né? Não, você deitou. Ele tinha razão. Não, ele deu uma jorrada em você, né? Nele. Ah, o Benja deitou você? É. Benja deu uma jorrada no mano. Mas tá... sombra. Aí o Flamengo recebe o Santos e o Corinthians recebe o Galo. Acho que o Santos empata e o Corinthians vence. Aí vai pra... Não, já acabou o campeonato. Aí já acabou. Peraí, não, mas já teria acabado no jogo contra o Flamengo. Não, mas aí já tinha teria 9 pontos de vantagem contra o Santos. O Santos não teria um número inferior de derrotas. Aí o Santos finaliza contra o Avaí, o rebaixado Avaí. E o Corinthians joga a última contra o Sport. Acho que aí os dois ganham. Quem vocês acham? Ô, Fabiano, pra você tá tudo bonito, ganhou em cima do rival aí, etc. Que você chama até de freguês, etc. E tal. Mas, me diz uma coisa, e lá embaixo, quem você acha que cai? Ah, o. O Goiás já caiu, né? Atlético Goianiense já foi. Atlético Goianiense e o Avaí aí estão implorando, né? Então esses dois aí já tá certo e as outras duas aí eu creio que tá em aberto ainda. Tem Sport. Ah, Sport, Vitória e Ponte. Eu acho que o Sport tá com uma cara. É isso que eu ia falar. Não, mas a Ponte, cara. Acho que Ponte e Sport tá com uma cara. Ontem eu tava assistindo o jogo da Ponte Preta com o Bahia, meu Deus, velho. A Ponte é de chorar. Olha, você falou que o próximo jogo o Corinthians empata com o Atlético Paranaense lá no Paraná. É. Mas você tá esquecendo de um detalhe, cara. Quem vai apitar esse jogo é o Wagner Magalhães, aquele lá que falhou no clássico lá, São Paulo e Corinthians lá. Vai ser mais um juiz que vai apitar o jogo do Corinthians de novo. Pega os erros aí que prejudicaram o Corinthians do Campeonato Brasileiro aí, o Bambi. Vai chorar na cama que é lugar quente. Tá cheio de link mostrando que vocês não receberam pelo nunca aí, ó. Ô, Fabiano. Não, pelo contrário. Ô, Fabiano, inclusive, esse ano de 2017, ele foi uma grata surpresa, não foi, não? Ou você já esperava que o Corinthians pudesse aí brigar por títulos aí como brigou, tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato Brasileiro? Não, desde o início do ano lá, o elenco que tinha, não dava pra acreditar que estaríamos nessa posição aí, não. Mas é aquele negócio, né? É Corinthians, né? Então, 99% raça e 1% a gente tem contribuído com o elenco. É sempre pra cima. Isso não prova que Deus é corintiano, cara? Vai te catar! Sem besteira. Tá segurada aí, para de falar besteira. Eu virava ateu. Mas, ô Fabiano, aproveita pra mandar. Aproveita pra mandar um chupa aí pro restante da mesa que torceu pro Palmeiras aí também. Chupa! O Domingo ainda é palmeirense. É palmeirense. E justifica-se. RG, agora aí, chupa, Marcão. Ale, meu irmão, bora, sobra. Vieira, todos eles babaram ovo pro Palmeiras na semana passada. Dá uma jorrada neles aí. Do Domênico, aí, você também, sombra. cambada de baba-ovo aí. Eu não entendi. Quem gosta de baba-ovo aqui é o Vieira. O Vieira, ó. Cantaram sim, né, Domingos? O Vieira pode fazer uma bolinha chinesa. Agora ninguém tava torcendo pro Palmeiras. Beleza. Quem cantou o hino com força aqui pro Palmeiras foi você. Eu não cantei. Cantou o hino sim. Cantou. Qual era o hino mesmo? Mas o Fabiano, o hino do povo, Corinthians, eu acho que no futebol é legal, Sombra, a gente fazer pressão pra ganhar jogos e tudo mais, a torcida incentivando. Mas o Corinthians jogou sujo ontem também, naquele lance do mosaico, cara. Meteu o bimundial ali, deixou os porcos em choque, mano, porque os caras não tem nenhum. Aí os caras leram o bagulho, mano, já caíram tipo mas desgraça. Mas não era um e-mail? Não, pelo contrário, o Corinthians tem dois reconhecidos, inclusive, pela FIFA, irmão, então o bagulho é louco. Mas, ô Fabiano, quer mandar um salve pra alguém? Aproveita e manda seu placar também pra Corinthians e Atlético Paranaense, jogando fora de casa, jogando no Paraná. 2-1 Corinthians, tá? E assim, boa. É a primeira vez que eu consigo ligar, tá? Desde 99 no nosso programa, desde a época da faculdade, eu ouvindo no caminho. E a primeira vez que eu consegui ligar é que tava escrito que tem que ter depois do Corinthians e Palmeiras, com vitória, claro, né? Esse ano não tem esse placar diferente. É, mandar um abraço pro meu palmeirense mais querido, que é o Renato Faria. Ficou meio bravinho ontem, mas tudo bem. Perdeu a linha, né, perdeu a linha. Mas é melhor não ligar, velho. E ontem eu não ouvi ele fazer barulho, sempre faz barulho. André Bandeira, não ouvi ele fazer barulho ontem, mas tudo bem. Acho que não tá no vaso, pelo menos eu acho. E mandar um abraço aí pra todos da mesa. Gosto muito do programa. Valeu. Obrigado, curto amigo. Sempre. E mandar um abraço especial aí pra minha esposa Gabriela. O Tapa na Camurça aí, viu, RG? É pra passar batom na boca do bacalhau. Essa vida acabou com o velho. Pro meu filho Gabriel, com certeza, deve estar acompanhando lá pelo YouTube. Porque ele acompanha pelo YouTube. Toda hora a molecada é tudo YouTube, né? É, e um abraço pra família SBT Futebol, seu site de Guarulhos aí, 16 anos juntos. Ó, galera, legal. Então, tamo aí. Valeu. Você não vai finalizar falando um fala na napa, Domênico? Fala da naba, Dudu! Boa! Boa! Só pra deixar bem claro, Sombra, segundo a regra do futebol, o único que pode permitir a entrada de um jogador em campo é o árbitro. É a regra do isso. Então. Ô, Domênico, você acha que se... Não, porque ficou meio obscuro. Não, o Bandeira pode, não pode. Ô, Domênico, você acha que... A regra tá aqui... Não, mas ninguém falou que o Bandeira pode. Então, você acha que se o Gabriel não tivesse cartão amarelo, ele teria tomado o cartão ali naquela hora? Tomaria. Né? Aí é que tá. Esse você é tá o entendendo. Problema. Marcão, aí é que mas tá, pera cara. Mas peraí, vocês estão sendo brincadeira, Bandeira assumiu a bronca. A regra tem que ser clara pra qualquer ocasião. Não é porque o cara tem um cartão. E outra coisa, primeiro tempo, cara, o Corinthians cansou de fazer falta. Tinha uma hora lá que tava 6 faltas do Corinthians e nenhuma do Palmeiras. Então assim, e esse Daronco aí, ele só mete cartão no segundo tempo. É incrível isso, eu não sei porquê. Parece que tem uma regra com ele. Aí não posso dar cartão amarelo. Aí no segundo ele sai distribuindo cartão. Então assim, é errado. É errado. Tem que dar cartão amarelo, porra. Mas com relação ao Bandeira, Domenico, eu não falei que o Bandeira ele tem mais autorização pra mandar. Não, mas mandar alguém falou que o Bandeira entrar. Poderia. Então eu tô falando não, que a regra disse, é clara. O que eu disse é que o Bandeira, ele auxilia o árbitro. Quem manda e quem determina o jogador entrar no gramado ou não é o próprio árbitro. Mas o Bandeira, até o quarto árbitro também, muitas vezes quando o jogador vai ser substituído, ele auxilia o árbitro e dá a ordem também, fala, vai lá. O Bandeira, ele tá ali, inclusive, fazendo isso. Naquele lance, não teria por que o Daronco expulsar o Gabriel, porque o próprio Bandeira, ele assume o erro. O Bandeira, ele poderia ter feito vista grossa, mas o Gabriel, quando ele tá saindo do gramado, vocês podem olhar, o Gabriel tá apontando pro Bandeira, dando risada. Fala, você mandou eu entrar. Aí o Bandeira começa a gesticular com o Gabriel, tipo, falando, eu achei que era pra entrar. O Daronco vai falar com o Bandeira e ele assume a responsabilidade. O próprio Bandeira disse. Seria muito injusto, inclusive, o próprio Gabriel ser expulso de maneira incorreta de novo contra o Palmeiras. Porque naquele lance lá no Campeonato Paulista, quando ele foi expulso na primeira vez, não era ele o cara, o autor da falta lá, foi o Maicon, e o juiz aí, porque foi burro naquele momento e arrogante, burro. E não ouviu o quarto árbitro, olha, ele acabou mandando o Gabriel pra rua sem merecer. Isso, olha, a regra é clara, tem que tomar amarelo ali. Árbitro lá... Mas foi um erro da arbitragem. Vocês falaram que ele não merecia. Só pra concluir com relação a isso. O lance do Gabriel, que ele não merecia tomar o cartão amarelo no lance da falta. Mas merecia ter tomado um cartão amarelo, que ele não deu, senhor Ali. No lance que ele, não sei o que ele viu com o Borja, que ele quis bater no Borja. Vocês lembram disso ou não? E o juiz passou batido. Ah, discussão de jogo, se você for dar amarelo pra todo mundo, mano, então tá clássico, bom, vai, pô. Então não tá bom, não fala mais nada. É verdade. Eu não vou falar, não. Agora você pediu expulsão do Gabriel. O corintiano, Sombra, não pode falar nada. É verdade. Tudo dos caras é normal, cara. Incrível! O cara do jogo! O Borga fez assim, você tá louco? Do mano, o Borga, Sombra, você viu isso? Você tá louco, cara? Você tá louco? Ele fez assim, ele querendo brigar. E o juiz tinha que fazer o quê? É, deixa quieto. Corinthians e Palmeiras, velho. Ah, então tá bom, tá tudo certo. Eu não vou falar mais nada, não. Mas como é que você vai expulsar um jogador, sendo que o próprio trio de arbitragem assumiu ele? Deixa o Narigudo falar aí. Fala bem pra eles. Aquele árbitro do Corinthians e Palmeiras da expulsão do Gabriel. Aquilo é nojento. Não, ele não deveria apitar nunca mais o Thiago Duarte Peixoto. Foi esse que tomou a cabeçada? O Santa Cruz tomou uma cabeçada ontem. Foi? Não, foi sábado. Foi sábado. Era Náutico e Santa Cruz. O jogador, acho que é Derlei do Santa Cruz, foi expulso porque ele alegou que deu um pênalti lá, né? Deu pênalti, o jogador não gostou da marcação. Ele foi pra cima do cara. Ele foi pra cima e deu uma cabeçada. Não é que relou, ele meteu a cabeçada no Thiago. Na realidade foram duas, né? A primeira não pegou direito. A primeira não pegou, a segunda pegou legal. Eu até achei que quando ia cabeçada o árbitro ia fazer aquele jogador se jogar, rolar no chão, etc e tal. Mas é que o Benjamin bem lembrado, é o mesmo árbitro daquela confusão do Corinthians e Palmeiras quando ele expulsou. Se ele tivesse me ouvido na época, não tinha tomado a cabeçada, porque eu falei pra ele que apitar não era o forte dele. Não, e o Benjamin, pra você ver como é complicado, a CBF, cara, escalou esse cara pra um clássico regional, que é Náutico e Santa Cruz, sendo que os dois estão na zona de rebaixamento, um jogo nervoso pra caramba, colocaram um cara desse pra apitar um jogo, cara. É. Quer dizer, pô, aí também não quer ter problema, imagina pelo amor de jogador, Deus. Né? Bom, é o seguinte, dependendo da situação, é porque o cara realmente não pode continuar apitando. É complicado, né? Ó, oh, Rússia, tá chegando, Copa do Mundo, imaginou você na Rússia com a Estela Barros Turismo? Sim. São várias opções de roteiro já separados por fases. Você quer assistir só a primeira fase? A Estela Barros tem essa opção. Quer assistir as quartas de final, semifinal e final? A Estela também tem essa opção. Já sei, você quer assistir a Copa inteira? Então fale com a Estela Barros. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde irão acontecer. E você pode parcelar em até 7 vezes no boleto. Acesse estelabarros.com.br ou ligue 2166-2250. 2166-2250. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Agora é hora das cornetadas. Ai, do estádio 97. De 4 campeonatos, tomou nada em 3. E no 4º vai tomar também. Oi, eu só peço a Deus que volte o Paulo Nobre. Pois com um Galhote eu só tomei picote. Meu Deus. Eu sou a Peppa e não aprendi a ganhar. Eu sou a Peppa e não aprendi a ganhar. Quem sabe ainda sou um palestrinha. Chupa, Dodô, Vitor de São Bernardo, vai, Santos! Boa, Vitor! Tá concorrendo aí, olha, a camiseta do Estádio 97, hein? Boa, correndo a camiseta deitado, do Estádio 97, tá bom? Mais uma cornetada no oferecimento do HDI Seguros, é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala, amigos, tudo bem? Eu trabalho com um cara, mano, eu queria zoar muito ele, mas ele é muito estressado e eu tenho medo, tá ligado? Então eu vou aproveitar e vou fazer por aqui. Eu sou o Bernardo Veloso e eu trabalho com o Domênico Gato no Morde a Sopra. Que isso? Eu tenho um amigo que é pirulão. Queria zoar, mas tô com um na mão. Ele fica louco se zoar o Verdão. Prepara, falada na aba, Dodô, eu vou jorrar bem na sua cara. Bem na sua cara, Dodô, eu vou jorrar bem na sua cara. Ó, Sombra, amanhã eu não venho, vou tá com conjuntivite. Tá perdoado, tá perdoado. Valeu, Bernardo. Boa, ô quietinha, velho. Tá perdoado. O Dodô não viu. Não, mas vai frio, já vai de pão de novo. Fica frio, fica frio. Melhor não, preservar o Bernardo. Mega Combo, troca de óleo, filtro de combustível por apenas 3 parcelas de R$59, só nos distribuidores Ford. O Dodô tá parecendo o Neto, reclamando aí do jogador do Palmeiras, falando que os caras recebem uma grana preta. Daqui a pouco ele vai falar do pão com presunto. que rasa. Pão de forma! Oh, pão de Sombra, pão com pão! Sombra, na boa, pera lá. Eu acho que a zoeira ela vai até um certo ponto, velho. Eu acho que o pessoal já tá exagerando com o Domênico, acha, ele tá bravo. Eu tô com dó. Não, passou. Pode continuar zoando. Pode agora. Mais uma. Foram três partidas sem conseguir ganhar. A cornetada come solta e eu quero ouvir o placar. Ganhamos o Porco Again. É. Então chupa, Dodô, ganhamos o Porco Again. Escraveja foi juiz, eu sei que ele vai falar. O que importa são três pontos e eu quero ouvir o porco chorar. Espeto e o porco again. É, é a naba, Dodô, ganhamos o porco again. Chupa, Dodô. Chupa, Dodô. Boa. Vamos lá, mais uma cornetada. Agora no oferecimento de amendoim Santa Helena, um golaço de sabor, Mendorato, o seu parceiro do futebol. Boa tarde, rapaziada. Sérgio de Santo André. Domênico tá falando das coisas do Palmeiras, mas se você pegar o final do jogo, o árbitro deixou passar batido. O Dudu cobra o lateral e do lado tem o Egídio também que vai fazer lateral. Isso confundiu os jogadores do Corinthians e quase o Palmeiras acaba fazendo gol aos 51 do segundo tempo. Dá uma olhada, isso existe, tá lá, tem até a foto. Os dois jogadores do Palmeiras ao mesmo tempo querendo bater lateral com duas bolas na mão. Isso é irregularidade. Isso os palmeirenses não falam. Ih, é verdade, ó. Olha lá, velho. Isso é fato também. Foi logo numa jogada que o Romero quase entregou a paçoca, Sombra. O Romero tava louco pra entregar no final do jogo a paçoca pro Palmeiras. Mas o Egídio, ele pega a bola primeiro ali pra cobrar o lateral. E o time do Corinthians, ele se posiciona pra marcar a lateral do jogador do Egídio. O Dudu. Não. Tá todos os jogadores ali marcando aí no canto direito aqui, pra quem tá olhando a imagem pelo site aqui, sim, na transmissão. Tá todo mundo posicionado pra marcar a bola que o Egídio vai arremessar. Aí sim, o Dudu arremessa, ele vem pelo lado e ele arremessa na direção do Roger Guedes, que vai fazer uma jogada de linha de fundo. Se sai o gol do Palmeiras ali, e acontecer ali, talvez, é uma tragédia. Porque imaginem só, todo mundo ali, porque por mais que a bola não tenha entrado em jogo, mas você não pode fazer uma menção com dois jogadores para arremessar um lateral, senão isso daí vira esquema de jogo para adversário. Gigante, né, mano? Ia ficar pois é, foi uma falha ali de comunicação aí da arbitragem, porque quando um jogador ele pega a bola e faz a menção de que ele vai arremessar, o outro não pode tomar uma outra bola que tá longe da jogada inicial que tá todo mundo olhando e cobrar o arremesso lateral, porque inclusive, Sombra, pela regra é permitido um metro para lá ou um metro para cá o arremesso. Sim. Você não pode achar que você, inclusive, se vocês analisarem na imagem, existe muito mais de um metro ali entre o espaço do Egídio e o espaço do Dudu. Muito mais. Ali, então, olhem aí. Não, mas foi ingenuidade dos caras do Corinthians aí, mano. Querer marcar o Egídio. Não, mas é que tá, você tem que marcar. Peraí, você tem que marcar onde a bola saiu. E o arremesso seria ali onde o Egito tava. Não, o Martão zoou. Ele vai marcar o Egito. Vai marcar o Egito. O Dudu que deu uma despertão, né? O Dudu deu uma despertão. E conforme o Ben. Mas aí eu não vi ninguém do Palmeiras falar nada aí que ouviu o erro, né? Olha, conforme o Ben já tinha dito, também me falaram. O Zé Fontenha me falou que realmente o Palmeiras tá atrás do Abelão. Né? Do Abelão. Que pena. E também consultou. Quem? O Jair Ventura. Sombrar, o Jair Ventura já era o plano B desde a época do Mano Menezes. O Palmeiras, mano, ele tinha o Jair Ventura como um plano B se o Mano Menezes não viesse. O Abelão, Sombrar, pela tragédia pessoal que ele passou, eu acho que ele vai fazer um ano sabático ali, o próximo ano, talvez ele dê um tempo. Eu não sei se hoje o Abelão assumiria esse compromisso. Cada não, um cara. Sabe como levar à frente no momento desses de tragédia. Eu acho até que o trabalho foi uma fuga dele, né, pra não ficar também pensando no que aconteceu. Tanto que parece que a esposa dele tá muito mal. Ah, porque a esposa dele não tem essa ocupação. E diz que ela tá muito mal. Então, não sei se de repente ele vai fazer alguma coisa nesse sentido e tal. Mas o trabalho ajudou muito o Abelão a superar esse... Não superou, né? Mas a tentar aliviar. Ô, mano, o Ventura ou o Abelão? Se tivesse a opção dos dois, vai. Eu acho sem condições, sem... Eu acho que são bons nomes. Talvez ainda fosse na experiência do Abelão. Agora... Ah, eu acho que o Abelão. E você, Dudu, Abelão ou Jair Ventura? Se tivesse a opção ali, Dudu, tem que escolher um dos dois. Agora. Eu tentaria apostar no novo, Jair. Jair. Você, Vieira. Eu ia no Abelão. É isso aí. Sombra. Já, já. Hã? Você ia em qual? Cara, o que pega aí nesse caso, pega muito nesse caso, é saber como vai ficar o lado pessoal do Abelão. Psicológico, que né? Que não adianta, é aquela coisa, às vezes o pessoal interfere no trabalho sim. Sim, com certeza. Se você fica muito preocupado com a situação da saúde da sua mulher, como que você tá... É complicado isso aí, cara. Tecnicamente, ok, iria pelo Abelão, beleza. O Cuca que eu diga, né, Alcindor? O Cuca que eu diga, né? Sei lá. É, entre um técnico e outro pra... Oi? Entre um técnico e outro aí, Marcão, pra tocar o projeto do Palmeiras aí, que tem um elenco milionário, o Abelão é um cara mais cascudo, é um cara que talvez aí desse conta do recado. É, mas a parte emocional do Abel, hoje, eu não sei se ele tá 100%. É. E para que você chegue num time que vai ter pressão aí desde o primeiro dia do ano até o último dia, como é o caso do Palmeiras pro ano que vem também, o Palmeiras vai estar na Libertadores, enfim. O ano que vem o Palmeiras possivelmente pega um título, porque ele já tá com o time montado há algum tempo. E bola tem para jogar. Se pega um treinador que sabe usar as peças, possivelmente o Palmeiras ele vai ter êxito ano que vem. Agora... Eu tô meio nessa aí com o Domênico, porque se você traz um Abelão e psicologicamente e emocionalmente ele não tá bem, será que ele vai conseguir retribuir o trabalho e o investimento que o Palmeiras fará nele? Equilíbrio psicológico é importante. Vamos ver se o Domênico tem. Vamos. Fala, amigos, tudo bem? Eu trabalho com um cara, mano, eu queria zoar muito ele, mas ele é muito estressado e eu tenho medo, tá ligado? Então eu vou aproveitar e vou fazer por aqui. Eu sou o Bernardo Veloso e eu trabalho com o Domênico Gato no Morde a Sopra. Eu tenho um amigo que é pirulão. Queria zoar, mas tô com um na mão. Ele fica louco se zoar o verdão. Prepara, fala da naba, Dodô, eu vou jorrar bem na sua cara. Nossa, bem na sua cara, Dodô, eu vou jorrar bem na sua cara. Ó, Sombra, amanhã eu não venho, vou estar com conjuntivite. Ai, boa, assim, Veloso! Tá tranquilo, Veloso! Não, tá bom, tem muita gente que não sabe. Trairagem. Mas eu vou contar. Trairagem, né? Não, isso não é se trairagem. Faz. Eu não ia fazer nunca isso, mas como ele foi traíra, eu vou contar pra vocês do Estádio 97, ouvintes do Estádio 97. Pra quem não consegue, às vezes, ligar o rádio de manhã e ouvir o programa, o Bernardo tem uma história. Ele tem um trauma, ele tem um trauma de criança que vocês, talvez, o Sombra sabe que ele ouve de todos os dias e o palhaço sempre conta essa história dele aqui. De um raio. Do raio. Do raio. Sabe a história do raio? Não sei. História... ele tem um problema. Qual é a história do raio? Porque assim, quando ele era menininho, que ele jogava bola, criancinha, o Bernardo gostava de um amiguinho dele. Ai, ai, ai. Brincava de médico. Mas ele era o, né? Ele nunca era o médico, né? Ele era menino. Era paciente, era... que ia fazer o Papa Nicolau. Não queria dizer isso. E aí o que acontecia? Acabando. Teve uma vez, um determinado dia, que tava pra chover, tava armando um pé d'água desgraçado. Sim. E essa história é verídica, hein? Ele foi atrás de uma árvore com um menininho. Como assim? É verdade, o palhaço contou isso, não sou eu não. Eu vou contar agora. Exatamente, mano. Eu vou contar porque ele foi trairinha. Quem nunca, né? Então trairinha por trairinha vai tomar, senhor Bernardo. Para os ouvintes que estão no saberem quem é o senhor. Mas eles fornicaram, por que o senhor tem tetas? Eles fornicaram? Eles estavam fornicando lá. Né? E aí quando, de repente, caiu um raio e matou o pobre do menino. É verdade essa história. Matou o menino, o amigo dele. O raio caiu no menino. Não. O Bernardo ficou meio afetado, você sabe que ele é meio, né? Na raio e Zé Trovão. Os parafusos soltos. O cara morreu. Morreu. E até hoje ele sente falta desse menininho. Entendeu? Ele tem um trauma desde moleque desse. O primeiro amor do Bernardo. Verdade, acho que hoje, a verdade é mais fácil dele encarar as coisas. A verdade é que o Bernardo é uma puta de uma bichona. Pra resumir, é uma bichona. Mas ele é casado, pai de família. Isso é bobagem. Você mesmo falou, Dodô, que é bobagem. Mas hoje, Dodô, é você que vai sofrer, Dodô. Gugu é pai. Dá pra ver tão legal a choradeira aí do nosso rival. Nós jogamos três vezes, nós vencemos as três. Nos 100 anos do Debi é o nosso freguês. Não foi assim uma goleada, mas de novo tomaram jorrada. O Dudu chega na arena e já treme, e com a chupeta virou meme. Chorando e perdendo a linha, quando viu que mais uma na bafinha. E o Felipe Melo, orelha, quis brigar jogando uma meia. A zaga só faia, não aguenta vaia, foge da raia, valente em cobaia. Agora, nós vamos zoar a porcada. Estádio 97. A zaga só faia, não aguenta vaia, foge da raia, valente em cobaia. Agora, mas vamos zoar por cara. Oh, vamos zoar a focada. Oh, vamos zoar a focada. Tadinhos dos irmãos Alviverde, tadinho deles. Não. Eu não acho isso legal. Eu não acho esse tipo de gozação, essa coisa, né? Mancada. De brincadeira. Acho, mancada, né? Eu não acho esporte, nada legal isso aí, não. Agora mas eu quero falar Sombra, com... Oi. Perdão aí a interrupção aí, mas é bom a gente sempre frisar que o que acontece aqui no Estádio 97 é sacanagem, é zoeira aí, mas é tudo no espírito esportivo. O Domênico é um grande camarada aí também, como temos inúmeros amigos palmeirenses, são paulinos, santistas. Mano, você sabe que você é como se fosse meu filho. Mas não, quando você disse, Domênico, que você jorrou na cara do Domênico, eu pensei que era verdade. Não, mas é bom a gente sempre... Você não jorrou na cara dele? Não, mas tem um idiota que acha que é verdade. Verdade, né? Mano, futebol. Você jorrou ou não jorrou na cara do Domênico? Eu quero entender isso agora. Não, isso aí foi no sentido figurado. Mas... quando você falou que era o Domênico, eu pensei que era verdade. Mas não, eu mas ia ler a jorrada. O espírito do estádio 97 é sempre esse, tanto pró quanto contra, porque mais cedo ou mais tarde você tá hora por cima, hora você vai estar por baixo. O mano sabe do carinho que eu tenho por ele. Só que nem filme pornô, mora por cima, hora por baixo. É verdade. Ah, vocês estão tirando o foco do programa. Fada leva, Domênico! Agora eu quero falar com você. O mano sabe que é brincadeira. Quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida é só passar no HDI Bate Pronto. Um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor, Dodô! Aí falar nisso, hein, é Black Friday, né, Dodô? Por favor. É verdade, meus amigos, olha só. Você quer engolir primeiro o amendoim, o amendoim dourado? Quer engolir? Você sempre pega ele. Aí falar nisso, hein, é Black Friday, né, Dodô? Por favor. É verdade, meus amigos, olha só. Você quer engolir primeiro o amendoim, o amendoim dourado? Quer engolir? Você sempre pega ele. Peraí, gente, que Dodô tá saboreando aqui o amendoim da amendoim dourado? Tá derrubando. Porque ele é, pô, ele é douradinho, ele é crocante, ele é gostoso, é uma delícia. Verdade, é água, Dodô. Bom, não tem problema, olha só. Agora sim, quer receber dicas de ofertas nesta Black Friday e ainda concorrer a prêmios de graça? Sim. Todo mundo? Lógico! Então se liga nessa promoção especial que o Buscapé preparou pra você. Olha só, acesse agora mesmo buscapé.com.br e cadastre-se grátis pra você concorrer a um super kit com 26 prêmios de A a Z e mais 5 smartphones, hein? São prêmios pro alfabeto todo, meu amigão. Tem quadriciclo, tem Smart TV, notebook, PlayStation, vitrola, Sombra, tem vitrola. Vitrola. Tem GoPro, que é sensacional, e muito mais. Boa. Quer participar? Então acesse buscapé.com.br e cadastre-se. É grátis, amigão. Aproveite. É só até o dia 20 de novembro. Não vai perder, né? Então faz assim, ó. Dá um busca. É isso aí. Dá um busca no Buscapé. E eu tava falando agora de televisão, agora há pouco. Você já sabe o que significa o TCL que tá na camisa dos árbitros? Não sabe ainda? Então tá perdendo. Já tá todo mundo comentando. TCL é a marca de TVs que mais cresce no mundo. E sabe por quê? As TVs da TCL têm a mais alta tecnologia e qualidade de sobra. Tem uma linha completa de televisores que vai de 32 a 75 polegadas. Sabe aquele modelo QLED tela curva dos seus sonhos? Ou então aquela imagem impressionante Ultra HD 4K com aquele som impecável? Então, a TCL tem tudo isso e muito mais! Ah, rapaz, e ó, eles ainda têm modelos com soundbar integrado, Android TV, comando por voz e até moldura metálica. Entre agora no www.semptcl.com.br e marque um golaço trocando sua TV por uma TCL novinha. TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. Leilão de Natal do Estádio 97. Boa! Tá no ar o leilão de Natal do Estádio 97. A gente tá reeditando o leilão que já fez tanto sucesso em outros natais aqui. E é uma maneira que você tem de participar do Estádio 97 como estranho no ninho. Preste muita atenção. você vai acessar o nosso site, 97fm.com.br/leilão de Natal. Barra leilão de Natal. Boa. Você vai fazer o seu cadastro e dar o seu lance. Essas semanas, os lances são em quilos de arroz. Aí sim, hein? Tá? Quilos de arroz. Para você dar o seu lance, você não precisa comprar antes. Você vai lá e diz, olha, eu quero doar tantos quilos de arroz. Sim. Tantos quilos de arroz. Muito bem. Aquele que der o maior lance até a sexta-feira, até que horas, Bá? Até as 16h? Isso. Então, olha, até sexta-feira tá rolando o leilão, tá bom? Rolando o leilão até sexta. Até as 16h, aquele que tiver dado o maior lance em quilos de arroz, vai ganhar o direito de ser estranho no Ninho no Instagram. Boa. Aí você fala, pô, cara, mas aí tem uns caras endinheirados aí, vamos dar uma tonelada de arroz, etc e tal. Mas só de você dar o lance daquilo que você puder, você concorre também através de sorteio. Legal. Então é um pelo maior lance e um ouvinte que será estranho no Ninho por sorteio, não importando se você vai dar um quilo ou uma tonelada. Legal. Entendeu? Legal. Os produtos arrecadados serão doados a instituições beneficentes credenciadas pela Energia 97. Aí, a sexta-feira, a gente bate o martelo e fecha o leilão. Então, faça já seu cadastro e dê seu lance. O regulamento está lá no 97fm.com.br/leilão de Natal. Queria agradecer o Thiago Caroli, da Caroli Transportes, que eles vão estocar todas as doações antes da gente fazer a distribuição para todas as entidades beneficentes, tá legal, bom? Legal. É o leilão de Natal do Estádio 97, tá no ar, participe, é a sua chance de ser estranho no Ninho, né? Oh. Muito bem, agora é hora do momento Sem Parar, três ouvintes na sequência. Sem Parar, um jeito novo de comprar, pegue no display, pague no caixa, ative onde quer que esteja. Sem Parar, sua vida no seu tempo! Olha quem chegou no estádio, o mano cover e seu nome é Marcão. Chegou todo bombado dizendo que é o tal, que vai para as festinhas e que pega geral. Ele vai no swing querendo arrebentar, mas pra falar a verdade é que na hora H, hey, que onda ele pega a mulher de tromba, que onda ele pega a mulher de tromba. Mas Martão, o combinado é hoje, combinado bom. Hoje não era entrar só musiquinha pra zoar o Domênico? É. Oba. Não falta. Não falta. Ah, é? Na pauta, foi na reunião. Fala na naba, Domênico! Alô? E o senhor torcendinho pro Palmeiras, né, seu menino? Alô? Alô? Quem fala? Matheus. Fala, Matheus, tudo bem? Fala, Dudu, beleza? Beleza, Matheus o quê? Mata ele, não mata eu, não. Não, vai zoar o velho assim, não. 10. Quanto, Ale? 10. Você prefere esse RG ou tá... outro? Não, esse é bem melhor. Esse é melhor. Sempre, será que o RG tá ouvindo a gente agora no onde ele está? Será que tem essa comunicação? Ele faleceu há pouco tempo, né? Nossa. Ele faleceu, você tá maluco? Ainda tá vagando. Eu tava pensando uma coisa. O RG ele tá naquele estágio ainda, Lê, de tentar empurrar a tampinha no metrô. Ah, entendi. Ah, eu tava pensando uma coisa, acho que Chico Xavier foi o primeiro Wi-Fi do mundo, né? Que ele que. Fazia ligação. Não é? Fazia acho ligação. Que é. Ô velhinho, fala, qual que é o bairro aí? Bairro é Bom Retiro. E qual o nome completo? Matheus Adev. Adev? Adev. Adev. Adev. Exatamente, é isso que eu falei. Você viu, agora o Corinthians adeve pra Warner, porque o Warner tá processando eles, que eles não pagaram os direitos de usar a música do Tim Maia lá no Manda o Warner entrar na fila, então. Fala bobagem. É só uma lê aí, bobão, lê aí. Inclusive, quem deveria ser processado é o seu time, que faz uso do Bambi sem pagar pro Walt Disney. A gente não usa nada, não, amigão. A gente não usa nada, não. Ô, velhinho, mano. O nome completo. E se for pra falar em pagar, vocês têm a galinha pintadinha. Gambá. É. Gambá, galinha. Manda o nome completo, irmão. É, vamos lá. Matheus Gagliato Adev. Gagliato Adev. E qual bairro você mora? Bom Retiro. Bom Retiro. O time? Tá ali, ó. Time, amigão. Ah, vai Corinthians, né, Dudu? Chuta aí. Coringão. Errada do Domênico. No minuto eu achei que era palmeirense, ele tava em Ô, Matheus, tudo bem? Boa tarde. Boa noite, quase 8 da noite. Mas o Coringão venceu ontem mais um confronto contra o Palmeiras aí, cara. Dos três que aconteceram esse ano, um pelo Paulista e dois pelo Brasileiro, o Coringão levou vantagem nos três, hein, mano? Nossa. Ganhamos o Campeonato Brasileiro ontem? Fala aí, mano. Puta, cara, acho que era a vitória que tava faltando pra arrancar pro título, hein, cara. Tava faltando só isso pra agora cravar de vez. Acho que ninguém segura mais não, hein. Então, cara, vou te falar, Matheus, na boa, cara. O time do Corinthians aí já era pra ter sacramentado esse título brasileiro, matematicamente falando, há muito tempo. Porque no segundo tempo a campanha do Corinthians aí praticamente foi inexistente. Ontem foi o melhor jogo que o Corinthians conseguiu fazer desde a virada do turno. O que aconteceu aí que o Corinthians aí não conseguiu jogar a mesma bola no primeiro turno no princípio? E o que você acha, ao que você atribui essa mudança de comportamento pra partida de ontem que o Corinthians conseguiu vencer? Tá, mano, acho que falaram muita coisa, né? Falaram que teve uma galera lá do meio campo que tava saindo. Eu acho que os caras subiu aí um pouco pra cabeça também. E também não tem como manter o mesmo nível do primeiro turno, né? Aquilo foi tipo, um ponto fora da curva aí. Os caras atingiram um desempenho extraordinário. Agora de ontem, cara, não tem como não falar aí do treino, né? Que foi no sabadão que, puta, certeza que mexeu com os caras, né? Os caras entraram com sangue no olho, sangue no olho. Não teve então, como. Matheus, na boa, eu concordo contigo que não dá pra repetir a campanha do primeiro turno. Só que até ontem, cara, o Corinthians ele tinha aí 12 partidas feitas aí no segundo turno, com 12 pontos, cara. Com 12 pontos aí conquistados no campeonato. Ou seja, é muito pouco. É muito pouco. O Corinthians ele tinha aí praticamente aí um ponto por rodada. Sim. O time do Corinthians, eu concordo, aquele aproveitamento que tivemos em determinado momento do primeiro turno, de quase 90%, era muito acima do que qualquer corintiano mais otimista poderia almejar. Mas esse aproveitamento, que inclusive com a vitória de ontem, o Corinthians ainda não conseguiu abandonar a 17ª posição do retorno, é um aproveitamento extremamente inferior ao que esse time pode render. O Corinthians ele tem suas limitações, sim, mas se o Corinthians tivesse jogado com a vontade que jogou ontem o primeiro tempo contra o Palmeiras, na maior parte das partidas do segundo turno, esse campeonato já estava, sei lá, com no mínimo 12 ou 15 pontos de vantagem para o segundo colocado. Você não acha, não? Ah, não, com certeza. Mas eu vou te falar o seguinte, desses jogos aí que a gente perdeu no segundo turno, teve muito jogo que a gente tomou gol besta, gol de bola parada, teve vários. Esses últimos jogos a gente tomou vários gols de cabeça, falha de marcação. Então também acho que tá, faltou um pouquinho de atenção, o que você falou, se os caras tivessem entrado aí todos esses jogos com essa mesma disposição de ontem, aí não ia ter pra ninguém, já, acho que já estaria até definido, já, se falar a verdade. E agora houve uma mudança também aí no vice-colocado, aí o vice-líder do Campeonato Brasileiro aí, o segundo colocado, agora mudou aí, vice-colocado não existe, o segundo colocado ou vice-líder. trocou o Palmeiras pelo Santos, cara, você acha que o Santos agora pode encostar no Corinthians ou você acha que o Palmeiras ainda tá vivo? E pode ainda tentar buscar. Cara, eu acho que o Santos... Eu vou te falar que o Santos não assusta, não. Eu tô mais tranquilo agora com o Santos. E o Santos não... Nossa, chamou de pequeno? Você chamou de pequeno? Foi escondido. Nossa, que feio. Que feio. Ô, Matheus, um abraço pra você. Obrigado pela audiência, tá bom? Beleza, valeu, Botinha, valeu. Falou, tchau, abraço. Valeu. Valeu, Botinha, um cacete. Ô, é nóis, velho. Ô, é nóis. É que você confundir a gente com moto é dose, hein? Mó elogio. Pô, moto é de jeito nenhum, mas. Elogia mais, né? De jeito nenhum. Manda nude aí pro sombra que ele gosta. Nem nos hábitos, em nada, nada. Manda nude pro sombra que ele gosta. É, sim. Só se for de mulher. Meu Deus, hein? Vamos lá, mais um ouvinte, momento sem parar. Segundo ouvinte, ainda mais fácil sem parar. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrubal! Fala da naba, fala aí, Dodô! Fala da naba, fala aí, Dodô! Sensacional! Isso é clássico. Fala da naba! Muito boa essa também, viu? Muito boa. Alô! Alô! Muito bom! Quem fala? Vitor! Olá, Vitor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vitor do quê? Vitor Prats Fernandes. Prates Fernandes. Quantos anos, ô Vitor? 3.2. Ele é praticamente fora do título. Praticamente. Boa, RG. Obrigado. É o RG que deu certo nos trocadilhos. Eu já morri. Não. Tô fedendo. Não, isso. Não brinca com isso. Minha carne é podre. Não! Isso! Ô, velho, e o time? Mano! Oi. Tudo nosso, meu irmão. Xiii. Vai, nosso Corinthians! Quem? Vai, Corinthians, malandro. É nóis. Modinha, tudo ligando, negócio de tudo nosso, tudo bem. Mas paga pelas coisas, hein? Vai chegar os caras, vai tudo nosso, de tomar na mão grande. Isso não. Para, mano. Sem choradeira, sem chororô. Ah, mas olha, vocês deram uma garfada no porco ontem, fala a verdade. Deu. Não. Ah, para de chorar, filho. Não, para. Sobra. Aquele lance do Gabriel ficou mal explicado. Sobra, primeiramente eu quero agradecer aí, falar com vocês é uma honra mesmo, uma honra muito grande. Eu tô tentando 2 anos falar com você aqui, se soubesse a tremedeira que tá aqui. Calma, é sério, meu. Calma, não, pra vocês é simples, mas é complicado, pra não falar outra coisa. É assim, eu soube essa semana que podia ver no YouTube, no Face, é uma honra ver vocês. Meu, se eu passasse por vocês, eu acho que eu nunca iria reconhecer. Mas assim, é uma honra mesmo ver vocês na internet. Pra quem assiste, pra quem tá desde as 5 horas tentando falar com vocês, é uma grande honra mesmo pra mim, de coração, sabe? E assistir vocês, eu rio no metrô, tem gente que fala, pô, esse negão tá dando risada do quê? Mas eu rio, mano, sem comentário, não é porque eu sou corintiano, não, sem demagogia. Velho, você faz qualquer corintiano, eu acho que qualquer um dá risada. Bom. Mas parabéns mesmo pelo programa. Sem comentários mesmo, viu? Só que agora, responde valeu. A gente no Insta, mano. E você não se assustou com o Mota? Você desculpa assistiu pelo YouTube? Mota, viu? É. Desculpa, viu? A gente vai botar uma máscara ele agora. Viu, ele viu é meio rabiscado assim, ele né? Viu a geleia do meu lado, ele nem me viu. Geleia? Você. Eu? Oh. Ai, não, mas ô Vitão, eu tento responder a maior parte das pessoas que eu posso aí no Insta também. Foi desumilde. Às vezes chegam... Não, às vezes chegam muitas mensagens. Não, aí, eu tô ligado. Tá falando obrigado. Aí, mas, ó, mano, se convenhamos, não, às vezes, entendeu? Vamos supor que chegam 500 mensagens. Você não seleciona aqui que você vai responder? Todo mundo, ó. Mulher mas, por exemplo, ó, eu postei agora uma foto aqui. Falando que as gêmeas escrevem e respondem aqui. Todas. Eu postei uma foto aí anunciando aí o Estádio 97 de hoje, que ia ser polêmico e tudo mais aí. Olha, tem até agora 272 comentários. Aí. Eu vou tentar responder depois do programa aí a galera aí também. É verdade, mano. Responde primeiro a Bia, depois a Branca e depois o resto. Não, mas você tem que responder todo mundo, mano, porque graças a Deus são essas pessoas que colocam vocês nesse patamar que vocês estão. Mas ele esqueceu, viu? Mas não dá, cara. Como é que o cara vai responder? Eu respondo todo mundo. Responde. Mentiroso. Outro dia até encrencona tava reclamando que o Alê não responde nem em zap dela. Não, mas aí é diferente. Mas você tem que responder todo mundo porque essas pessoas, só um oi, se soubesse como que um oi para as pessoas vale muito, é sério mesmo, é muito valioso mesmo. Isso que eu mando pra muita moça hoje sumida. Mas eu dar encrenca é o seguinte, a gente tá falando de pessoas que gostam do nosso trabalho e que querem o nosso bem, que nos dão carinho. Não é o caso, não é o caso da dona encrenca. Como assim, Ale? A pessoa casa com a outra. Você dorme com ela, caramba? Mas de olho aberto. Vou te falar, mulher mandou WhatsApp... É pra perturbar com alguma coisa. Não, sem dúvida. Digo mulher no relacionamento, assim, esposa, noiva, sei lá. Mandou WhatsApp, é pra pedir alguma coisa... É pra fazer alguma coisa. Não é pra falar assim, puta, olha que legal, saudade. Parabéns, que saudade. Não, não. Saudade mulher, não manda. Não é nunca. A mulher nunca. Casou saudade com, não. A mulher casou com você pra se vingar. Isso aí só tá pode claro, ser. Do que? Só pode ser. Não é? Não, ela é na boa. Se vingar só pode do ser. Outro cara, né, Olê? Tanto que muita gente pergunta se acha errado fazer amor com a esposa. Não, não é? Não, se o marido dela não descobrir, vai embora. É sua, Tom. Mas o... Olha o Vieira rindo pra caramba. Não, olha o Vieira. Vieira é transarino. Malandrinho, hein? Depois que começou a fazer programa de rádio, tá transarino. É só DM aqui, eu tô vendo. Aí, Carol, abre o olho. Aí eu não posso reclamar. Ele leva o filho no shopping pra ficar descolando o menino que quer tirar foto. Assim, ai, nossa, que criança que é bonitinha. Você sabe que tem gente que leva o cachorrinho, né? Também. O Vieira leva o filho, né? Sombra. Meu filho é lindo. Fala, Victor. Falando de um cachorrinho, eu mais a minha esposa e meu filho, nós adotamos um cachorro. E ele é bem estranho, meu. Bem estranho porque a gente assim, fala com ele, ele dá uma... Você é velho, hein? Não, é sério, tô velho. Fala, Victor. Você sabe que eu aguento o RG todo dia. Vai merda no cachorro. Nossa senhora. Acabou com a piada do cara de começar. Ah, mas é fraco. Pai, quando vem, tem que vir com um negócio novo, velho. Não vem com um negócio meio. Isso aí é de 2001. Domênico, meu Jesus, velho. Ah, deixa lá, como é que é? Eu vou cortar magia, não abra nem essa, né? Domênico. Jamais, Domênico, a gente tem que aprender o quê? Tudo bem, zoar faz parte. Olha aqui, ó. Não, tudo bem, zoar faz parte, mas velho, conta um negócio novo. Não, mas eu não conheço essa. Não conheço. Conta aí que eu não conheço. Conta que a gente não conhece. Vai, começar de novo. Vamos lá, de novo, de novo. Eu não conheço, juro, não conheço. Vamos lá. Vamos ver se eu lembro, mas eu não conheço. Em princípio, não. Vamos lá. Começa de novo. Aí vocês adotaram um cachorrinho. É. Isso, então, o que acontece? Eu tenho uma filhinha de um ano, né, Yasmin. Se vocês puderem também mandar um grande beijo pra ela. Yasmin. Ela não entendeu nada, mas a gente manda. Yasmin e o Pedro Henrique. O que acontece? Eles são os dois só. E a gente decidiu adotar um cachorrinho. Ah, que legal. Sei. Boa, de porque legal. Criança gosta de cachorro, gosta de ficar curtindo. Sim. Só que acontece, a gente tava treinando ele pra poder latir, educar ele. Só que acontece, esse cachorro ele é meio estranho. Por quê? Porque na hora que a gente chama ele... Deixa ele contar, Domênico. Eu não conheço. Como é que pode? Você faz deixa isso, ele contar. Vai passar deixa vergonha, não acha. Eu não conheço para, isso. Para. Mas aí, Vitor, você chama o cachorro e aí? Vergonhoso. Em vez de falar, ó, você é corintiano, fala da deixa vitória do ele contar. Time. Porra, ruim, mas eu não cara. Conheço o Vitor. Conta aí, cara. Ruim. É acaba, Vitor, tá bem? Domênico, calma, Domênico. Calma, calma, é ruim, cara. Ruim. E a gente foi, pelo a gente amor mora de no Deus, apartamento. Então, eu tô pensando que eu tô no programa do palhacinho aqui. Pô. A gente achei estranho, porque o cachorro, ao invés de latir, foi muito estranho, porque ele tava fazendo uma coisa muito estranha pra gente. Ele tava assim, claro que o Palmeiras perdeu, de novo, na mesma o Palmeiras nunca ficou. Bora, chora, Palmeiras, chora. Nossa, todo mundo tá rindo, ó. Olha, nossa, tenho... todo mundo morrendo de mim. Olha, é uma coisa tão inédita que eu vou dizer agora pra você, velho. Eu vou tomar um café, velho. Ô, Domênico, Eu vou tomar um café. Vai na minha, velho. É ruim. Com quem que eu falo pra recuperar os 2 minutos da minha vida que eu perdi ouvindo isso? Eu perdi. Mas eu repeti ainda. Eu avisei, vocês não foram na minha. Ô, Vitor, muito obrigado pela sua ligação. Muito boa. Eu agradeço viada, mesmo, viu, eu tô tremendo aqui, o telefone tá calma, quase... Calma. Mas assim, ó, Domênico, desculpa a brincadeira. Ah, não, eu tô brincando, velho. Mas desculpa a brincadeira, é um prazer mesmo falar com vocês, são 2 anos de luta tentando falar com vocês. Mas ó, um grande prazer, agora eu posso ver, porque hoje eu estou de folga, mas eu estou no metrô, quando eu entro na Sé, a rádio cai. Então aquele desespero pra sair correndo pra chegar na Paraíso pra conseguir ouvir vocês novamente, porque eu entro 8 horas. Boa. Então assim, são 2 anos de luta pra tentar falar com vocês, pra quem tá tentando aí, ó, luta mesmo, porque assim, parabéns pelo programa, Domênico, Sombra. É nóis, velho. Valeu. E grande abraço pro mano aí. Ó, valeu, irmão. Responde nós aí, mano. Você é o representante nosso aí, ó. Você é o embaixador corintiano aí, viu? Você desculpa, valeu, irmão. Pelo mano, obrigado, viu? É que ele tá só vendo as loiras. Aí outra, Vitão. Respeito todo mundo. Ô, Vitão, tá todo mundo. Fácil, você demorou 2 anos pra conseguir falar e eu que demorei 18 pra poder entrar no programa. Mas obrigado mesmo, Sombra. Valeu. Eu queria mandar aquela frase bem linda pra minha grande e digníssima esposa. Ah, manda aí, velho. Amo ela? Amo ela. Ah, amo ela sempre. E pro Pedro Henrique, meu... Porque eu tenho só 4 filhos, tá? Agora se a gente que faz, véio. Hein? Ô, Catra. Compra uma TCL aí pra você aí, Vitão. Manda sim. Compra uma TV TCL, velho. Tá. Mas, ó, um grande abraço pro meu filho Pedro Henrique. Tá ouvindo agora aqui, curtindo, que eu tentei gravar, não consegui. Vitor Hugo, Nicolas... E aí, Yasmin? Depois você vai no site da rádio, tem lá a sessão replay, você se cadastra e você ouve a sua participação. Boa. Show. Tá bom? Boa. E outro, mano, eu não sei se a pessoa tá ouvindo, mas teve uma notícia meio triste. Seu FG não tá mais, não. Não, tá, então, teve uma notícia meio triste, porque um irmão de uma cliente nossa, que nós fazemos retrospectiva, ele faleceu no Guarujá, um grande corintiano. Eu tentei até ver alguma coisa pro Corinthians pra fazer um minuto de silêncio, mas assim, é muito difícil, ainda mais o clássico. Mas se você puder, mano, eu tô até gravando, vou fazer que o Sombra disse, mas você mandar um abraço pra família Paixão, o Lucas Paixão, que faleceu no Guarujá, grande corintiano, tô até fazendo uma homenagem agora pra ele aqui, um vídeo, mas se puder mandar pra família Paixão aí, um grande corintiano, infelizmente faleceu no dia 2, morreu afogado no Guarujá. Ah, foi aquele que foi lá nadar na enseada, não é isso? Isso, esse mesmo. Eu li a respeito. Então, ele é um irmão de uma cliente nossa que nós fazemos retrospectiva. E tô fazendo até um vídeo de homenagem aí. Você faz, aí, mano... velho, você faz retrospectiva pra quê? Pra tudo? Casamento, aniversário? Tudo, cara? Tudo. Aniversário, casamento, tudo aí. Legal. Yasmin retrospectiva. Boa, Yasmin. Boa. Mas como é que o cara... Vamos ajudar o cara. Como é que é o site? É o e-mail? Como é que é? No Facebook. Vai, manda Facebook, aí. Facebook, só cadastrar lá no Facebook. Yasmin retrospectiva, nós fazemos... Tô tremendo aqui, o teu foi quase cair. Calma, fazemos... Mano. Casamento, bodas de ouro, aniversário, boa, batizado. Legal, bacana. De tudo aí. Boa, cara. Ô, Vitor, então. Não, de tudo não, da retrospectiva do Mundial do Palmeiras você não consegue. Ah, fazer. Nossa! Bateu forte. Mas consegue dos teus namorados. Namorado! Aí consegue mesmo. Mas esse é o namorado, é picante. Namorados. Esse é o Marco, é picante. Mas o Marcão Vitor. Não é namorado, é contatinho. Fala, mano, manda um abraço aí, mano. Então fica registrado aqui as nossas condolências aí à família Paixão aí. E que o Lucas, né, esteja num lugar melhor aí do que o que nós nos encontramos hoje aí. Que de fato aí ele esteja o corpo depois, a família, ao lado do grande homem aí. É, eu consegui falar com a irmã, que a gente está fazendo homenagem para ele. Nossas condolências, né, nossos sentimentos. E encontrar o corpo depois, porque a maior tristeza da família é não conseguir encontrar o corpo, né? Mas graças a Deus encontraram a família. Hoje ele foi enterrado, né? Mas eu queria deixar minhas condolências aí ao vivo. Eu não sei se os amigos ou familiar tá podendo ouvir. Alguém vai falar para ele, não se preocupe. Com certeza. Mas, mano, principalmente você, como é o nosso embaixador corintiano, deixar aquela mensagem para ele. Menina louca! Não, de fato aí, ó. Nossas condolências aí à família Paixão aí, que o Lucas esteja num lugar melhor. E, pô, é realmente triste, né? Não tenho o que falar muito nesse momento, não, mas, pô, que ele esteja bem agora aí e que a família... Tenha força nesse momento difícil aí. Amém, nossos amém. Sentimentos aqui da equipe do Estádio 97, tá bom? Obrigado, mano. Um abraço mesmo. Sombra, aquele abraço. Valeu. Tudo de bom pra vocês. Muito sucesso mesmo pra vocês. Obrigado. Aí. Sou fã 00001 aí de vocês aí, tá? Valeu. E três grandes vivos aí pro meu pai, Abílio Tadeu, Everton Tadeu e Vinícius Pratos, meu irmão gêmeo. São três menininhos... Desculpa. Três São Paulinos... Tá, porque infelizmente. Ô Maguila, tá bom, vai. Tchau, Maguila. Vai te catar, que é isso? Vai te catar. Valeu. Mas conta a piada melhor depois, hein? Valeu. Vai treinar. Abraço, valeu. Tchau. Olha lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar, sua vida. No seu tempo. Fala aí, Dodô. Fala da Naba, fala aí, Dodô. Você vai lá e perde dos caras, vou fazer o quê? Dodô. Eu perdi, eu. Fala da Naba, fala aí, Dodô. Não ganha nem com o Egídio. Mike, seus desgraçados malditos. Alô. Não ganha nem com o juiz ajudando. Oi, que partidinha do Dracena ontem, Domênico. Meu Deus. Ah, tá velho, né, Ovira? Não, mas ele falhou no gol. Ele tava indo bem. Ele tava indo bem ali, mas ele falhou no gol do escanteio, ridiculamente. Fez o pênalti. Não foi pênalti. E ele tava mal ainda, hein? Pênalti. Pra mim não foi pênalti. Pênalti, Dodô. Alô! Pênalti é o Cato. Chupa, Dodô. Quem sabe de futebol? Chupa, Dodô. Chupa você, seu trouxa. Fábio do quê? Isso. É o Fábio Tamberlini Mascarenhas. Nossa, tá muito louco. Fábio Tamberlini Mascarenhas. Tá. Você usa muitas mascarenhas no carnaval? Muito bom. Quantos anos você tem? Eu faço o melhor que esse idiota. E que bairro você mora? Eu moro no Jardim São Paulo. Jardim São Paulo, Zona Norte. Parabéns. Bom bairro. Bom bairro. E que time você torce? É o líder. Segue, líder. Coringa. Líder. Ô, Fábio. Opa, antes. O Ale. Ontem tudo voltou ao normal, cara. O Corinthians conseguiu vencer mais uma. Traz tua irmã aqui, o seu trouxa. Juiz. Chupa ela aqui. Ah, o juiz. Que é isso? Juiz do Cássio. Ô, juiz. Aquele Libertadores, ô Mané. Ô, Fabião. Por falar em Libertadores, o Corinthians aí já tá garantido na competição ano que vem. Mas ontem tudo voltou ao normal. Mais uma vez o Corinthians enfiou o nabo no porco. Nossa. Roubado. Três partidas, três vitórias. E aí, tá cara? Cantando de galo roubado. Já era, chupa, porco. Roubado. Eu coloco aqui o... Quer que eu coloque? Você sentiu que tem vergonha do que aconteceu ontem. Vergonha. Vergonha. É isso, é a palavra. Mais uma vez, chupa, porque, porco. Ó, o Brasil tá tentando lutar contra os corruptos. E ontem... Corruptos. Corruptos. Corruptos. Vai dar em cachorro, sabe? Vai dar em cachorro. O amendoim segurou aqui. Corruptos. Vai dar em cachorro. O amendoim... Deu uma engasgada. É o amendorato que tava aqui no dente. Engasgou também. Chupa, porco. Aceita que dói menos. Vergonha do que aconteceu ontem. Vergonha. Chupa, aceita que dói menos. Vergonha do que aconteceu. Chupa, porra. Tinha que entrar aqui e falar assim: nós nos sentimos envergonhados. Ô, Fabião. Ô, Fabião, imagina agora a Leiloca, mano. A Leiloca que meteu 120 pila lá no time dos caras, velho. Tá chupando o dedo, tudo perdido. Mas ainda tem a sua, ó, ainda tem a São Silvestre. Meteu no nosso time, não no teu. Ó, tem a São Silvestre agora, dia 31 do 12. Não faz mal, mas meteu no nosso time. Pequeno pra correr, ver se vocês ganham alguma coisa lá. Ah, não. Aí não. Ô, mano, mas eu acho, eu não sei se você ficou sabendo que o bicho pro nosso timão vencer ontem foi um bicho gordo, generoso, viu? Ah, quer dizer que com dinheiro eles ganham, então? Sem dinheiro não ganha? O Palmeiras também tinha um bicho lá pros jogadores. Mas no Corinthians era bem mais generoso. Mas a questão não foi o bicho, não. Eu acho que o que fez a diferença foi a Fiel ali. Mas fala aí, Fabião. Eu queria fazer uma pergunta pro Domênico. Eu não tô aqui, eu tô com amnésia. Eu queria achar da atitude do Dudu no jogo do Flamengo. O juiz não viu, né? E o que, que tem a ver com o jogo de ontem? Também não viu. Que o Dudu, você me responde. Dá um gole disso que você tá tomando. Você tá tomando, hein, irmão? Você tá bem pra caramba, hein, irmão? Você tá mais louco que o Neto naquele dia. Grande abraço pra você. Mas, ô, eu quero ver. Ô, Fábio, o Domênico, o Domênico já foi zoado hoje. O Domênico já foi zoado hoje. Mas tem um cara aí que tá quietinho, aí tá dando mais de João sem braço, mas que também teve a sua boca calada ontem, que é o seu Alexandre Oliveira. Ou então, Alexandre Fonseca Machado de Oliveira. É verdade, tem que zoar o cidadão aí. Falou um monte aí do Romero durante muito tempo e o Romiro calou. O Romiro? Romiro. Romito. O grande Romito calou a boca do Alexandre Oliveira. Então, o Cristiano Romiro. Deixa eu falar, te falar coisa, pra ler. O Romero, ele deixou o fotógrafo pronto pra tirar fazer o registro de quando celular. Ele fizesse o gol. Tá certo que o gol foi impedido ainda. Era um Spartak o telefone. Ô, Fábio, pra você ter uma ideia, por exemplo, o Romero, até quando ele joga bem e é um dos ícones da partida, assim como ele foi ontem junto com o Cleison e com o Jô, o senhor Alexandre Oliveira não dá o braço a torcer. Não, eu falei, mano. Que ele foi bem, não falei? Falou. O senhor não fala que ele foi bem com a mesma ênfase que o senhor critica. O senhor deveria ser um pouco mais isento. Não. Então, eu gostaria que agora o Fábio fizesse uma defesa do Romero pra calar o Ale. Cuidado. Melhor não, mano. Olha, é o seguinte, o Romero, ele provou... E cavalo mano. Paraguaio é só o Palmeiras. Ele não, ele é só paraguaio. Nossa, e ele jogou cara. Muito mais que o Messi ontem. Não, aí já deu, aí já deu. Muito louco, hein, velho. Tô sentindo o cheiro de álcool aqui no microfone. Álcool, isso é craque, velho. Fábio, olha, você tá mas no momento... Mas o Messi nunca marcou um gol no Palmeiras, o Romero já. Ô, Fábio, você tá no momento sem parar... É a participação que encerra rápida, o dia. Rápido. Muito obrigado pela sua participação. Tá? Próxima vez, bebe menos na próxima, hein? Ó. Não, pô. Não, o Romero ontem jogou demais, sombra. Eu sei, jogou bem, concordo. Jogou bem, mas não concordo, não dá. Não, jogou bem. Não dá corda. Só falei que jogou bem. Tá bom, valeu, um abraço. O Romero tchau. É mito. Tudo de bom, um abraço. Valeu, tchau. Tchau, vai te cantar. Valeu, irmão, um abraço. Que é isso, Tomrocha? Valeu. Não dá, velho. Posso falar, ele vai perceber daqui respeito meia hora. Respeito o vídeo, eu freguei. Mas eu tô respeitando. Você sabe que a gente vai bolar um negócio agora pra 2018? Que assim, meu, é aquele. O time perdeu, você tira um barato na hora do cara do estádio. Olha. Então, por exemplo, vai fazer um negócio aos domingos, que terminou o clássico. A gente sorteia um ouvinte pra chegar e tirar um barato com a cara do componente de estar na casa dele. Acho que não é legal. Olha. Você acha legal? Mas assim, vai ser um integrante por ano. Quem que tem que ser o ano que vem inteiro pra acontecer isso? Eu acho que o Domênico, né? Domênico. Quero dizer pra você sim. Você, Marcão. Domênico, certeza. Você, mano. Então vou te dizer o que acontece. Dodô. Que moral, hein, Dodô? Olha aqui, ó. Mota. Olha aqui, ó. Domênico? Olha aqui, ó. Ouvi Domênico, Vieira? Aqui, Domênico. Domênico. Então vou dizer pra vocês. Eu não vou votar no Domênico, então dizer... mas já perdi. Vou dizer pra vocês o seguinte: melhor não. Não. Ontem teve um cidadão aí que quis me zoar, mas ouviu, velho. Quem? Minha esposa foi. É mesmo? Eu tava no quarto, tava fazendo uns negócios no meu quarto. Ah, eu sei o quê. E eu comecei a xingar. Safada. Velho. Mas xinguei tanto. No teu prédio? Xinguei tanto. Não. O cara pegou o WhatsApp querendo me zoar. O cara nunca. O cara raramente fala comigo. Mas quem é o cara, Dodô? Ah, é uma mala sem alço, Mr. Sam. Nossa! O cara veio me zoar. Ele é argentino! É, mas veio me zoar. E, meu, eu tô falando pra você, quando acaba o jogo. Melhor, não, bravo, é, vocês me conhecem. Você tá bravo, não. Mas é a promoção da rádio. É. Vem nessa promoção, vai ser no ar ao vivo? É melhor tirar, vai tirar do ar. É melhor não, gente. Tô falando sério. Acho que não vai dar certo. Você não é profissional. Eu xinguei de tudo quanto é nome, essa mala sem alce desgraçada. Ah, é. Esse foi o momento sem parar. Mané do cacete. Olha que legal. E a próxima vez vai ser de novo. Ah, é. Ele ligou pra você? Não, mandou. Pior, mandou WhatsApp. E xinguei no WhatsApp, xingando, não é? Escrevendo. Ah, já apagou. Ih, manda grupo. Manda o Katsu. Manda o Katsu, mandei pra. Ô, mas ele é tão gente boa. É. É. Leva ele pra tua casa. Chupa, Dodô! Esse foi o momento sem parar. Olha só, pessoal, hoje eu quero contar uma novidade bacana. Sem parar, tem sempre uma maneira diferente pra você. Agora se encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 1000 pontos de venda do Sem Parar. É, quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida, no seu tempo. Estádio 97 também no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. McDonald's, um oferecimento clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Segunda-feira é dia de triplo crisp bacon. E amanhã, triplo burger bacon por apenas R$8. Aproveite! É, McDonald's! Ô, Dodô! Eu! Ah, não, não é com você que eu quero falar. Ah, então eu tô indo embora. Valeu, um abraço! Não! Não. Fica aí, acabou, aí. Acabou! Não! Não, com você não. Agora quando perde, porque... assim não acaba nunca, né? Ó, dá 10 anos. Tem uma coisa que 8. São paulinos, corintianos, santistas e palmeirenses sempre concordam. Concordo que a nova linha Aperitivos Santa Helena é show de bola. Composta por bandejas de amendoins em porções individuais ou sortidas com 6 sabores. A nova linha Aperitivos é a escolha certa para assistir os jogos do seu time do coração. Reunir a galera, no churrascão, curtir com a família, até nas festas de final de ano, não é mesmo? Fazendo programa de rádio. É, fazendo programa de rádio. É verdade? Aí no estádio 97. E olha só que legal, hein, Sombra? Lembrando que nas bandejas, cara, só entram amendoins selecionados. E todos são embalados de forma especial, sem o contato manual, cara. É como se no futebol nem o goleiro pudesse colocar a mão. Ninguém toca o seu amendoim a não ser você, rapaziada. Isso ajuda a fazer com que os amendoins fiquem sempre fresquinhos e crocantes por muito, muito, muito, muito mais tempo. É como a Santa Helena diz, é da plantação pra sua mão, Sombra. E se você tá se perguntando quais são esses amendoins que vêm nas bandejas, vamos lá, ó. Tem o amendoim japonês, o crocante colorido com aquela casquinha deliciosa e o sem cobertura torrado e salgado ou com sabor. Nova linha Aperitivo Santa Helena, o melhor do amendoim. Experimente. Abraços pro Alexandre, que é tricolor, o Nelson palmeirense, o Leonardo corintiano, todos da Barra Doce Tabacaria. Lá tem amendoim Boa. Santa Helena. Aí, Domênico. Esse discursinho furado do teu time aí, foca no G4, foca no G4. Parece que o cara que vai pra balada não pega ninguém e fala, eu fui pra ouvir a música. Vai Corinthians, que sem nenhum que faz. Ai, que Thiago, deitado, esse hein? Thiago deu uma deitada. Por que deitada? Espetáculo. Sempre nós falamos aqui, o foco era G4. Ah, é. Vocês conseguiram. Mas G4. Então o que vocês estão reclamando? Ainda não, né? É, no máximo o Palmeiras tá em quarto. No máximo, no máximo, o Palmeiras vai pegar aquela tia que vende bala. É o máximo que dá. Eu conheço um da esquina que não tinha melhor, ele catou a mulher do hot dog na porta e levou pro motel arrastando o carrinho amarrado no carro dele. Ah, isso é coisa. Não. Isso aí tem cara de porco. Isso é mentira. É verdade. Isso aí é pegada raiz. Essa aí. Não, é não, você vai me contar fora daqui. Não, pô, não, mas conta no ar mesmo. Quem foi? É o DJ Vadão. Ele era com a mulher do hot dog. Não pode ser. Na porta, não sei se foi na contramão da Toco, amarrou, ou em outra casa, sei lá, não, não amarrou o carrinho de hot dog da mulher, não, não é verdade foram isso. Pro motel e ele foi levando o carrinho. Isso aí é amante raiz. Amante raiz, claro. Esse é o mais mesmo, né? A pessoa tem que gostar de quem gosta dela. Aí, Marcão, e você acha que pega no caso, alguém, a mulher Marcão, do dogão que gostava dele. E depois ainda lancha, né? Já um abraço aí pro Vadão. Aí comeu um abraço aí pro Vadão, ilustre corintiano. Come antes e depois. Não, senhor. Você imagina o cara vai no motel, Alê. E aí a mina fala assim, ah, vamos pedir alguma coisa pra comer? Ele fala, não, não, vamos descer até o carro. Ele faz um hot dog. É, já come ali mesmo. Vamos lá. Faz um lanche ali. Mais uma cornetada. Mais! Eu ia falar aí do senhor Fernando Prass, que mais uma vez não consegue sair pra um cruzamento dentro da pequena área. É toda vez a mesma coisa. Coitado cruzamento do Prass. Ele se esconde dentro do gol, depois toma o gol. Aquela cara de... Lance do Balbuena. Que é Danilo Palmeiras. Ah, mas aí não, hein? Por que, Marcão? Ah, por causa de artrose, né, mano? O Prass já não tem uma locomoção tão dinâmica, vamos dizer assim. Você acha isso? Não, acho que nesse lance não. Mas eu questiono um pouco a forma como ele cai. Normalmente pra trás pra proteger o cotovelo que ele operou. É, e aí é difícil, ele não consegue mais. Eu achei mais. Que ia ter dado problema no cotovelo dele naquela defesa que ele fez. Ele jogou a bola pra escanteio, que caiu meio, ficou meio torto ali. Eu achei que tinha dado algum problema no braço dele. Ele gritou com o Rodriguinho, você viu? Ele falou, pô, eu falei no Vale Bica. Ah, não. Ah, é, então estádio 97, oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque você não jogou testa, nada, hein? Compra Nissan. E olha, estamos falando de futuro. Ontem tanta gente fazendo o Enem. Preste muita atenção. Sabia que você pode usar o seu resultado do Enem, a sua nota do Enem, para você se inscrever no vestibular da ESEG? Oh, é verdade, você pode usar sua nota do Enem lá na ESEG, ESEG.edu.br. Esse é o endereço eletrônico da ESEG, que significa Escola Superior de Engenharia e Gestão, que é do Grupo Etapa. E olha, eles obtiveram a maior nota do Brasil em administração e também a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. São inúmeros os diferenciais. Olha, para quem quer fazer administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil, engenharia de computação, essa é a grande dica do Estádio 97. Lá não é faculdade para quem quer beber cerveja, lá é para quem quer aprender, para quem quer empregabilidade, para quem quer estudar de verdade, tá, uma formação nota 10, tá bom? Então, ó, primeiro semestre de 2018 tá aí, com condições únicas, faça hoje mesmo sua inscrição no vestibular, no exeg.edu.br, ou utilize sua nota do Enem. ESEG, a faculdade de etapa, formando o melhor em você. Tá bom? Boa. Ah, tá chegando no fim. Mais uma hora, vai. É só pra zoar o Domênico. Bora o teu replay. Só mais hoje, replay. Vai. Mais uma hora de replay. Extra. Vai ter futebol. Nós, vai ter cerveja Mistel. Vai ter futebol, vai ter extra gol. Vai que você pode, beba com moderação. Ó, o ouvinte que mandou aquela cornetada lá ganhou a camiseta do Estádio 97. Deixa eu pegar o nome dele. Da Cássia Eller, né? É da música? É Bernardo Veloso? Da Cássia Eller. Bernardo Veloso. Põe. Esse aqui ganhou então a camiseta do estádio com apoio da Tente Beat. De quatro campeonatos, tomou na B3. Boa, hein? Ah, eu virava a cadeira ainda. Tomar também. Oi. Uma moto assim, filha pra isso aí, meu Deus, essa também tem o gosto musical um lixo. Eu só peço a Deus que volte o Paulo Nobre, olha que bela letra. Pois com um galhote, eu só tomei picote. Só tomei picote. Eu sou a Peppa e não aprendi a ganhar. Sou a Peppa, não aprendi a ganhar. Eu sou a Peppa e não aprendi a ganhar. Quem sabe ainda sou palestrinha. Só faltou dar uma coçada. Vitor de São Bernardo, vai Santos. Vitor, o Santista quer falar esse trouxa. Só faltou dar uma coçada no saco aqui na Cássia Eller. Esse programa já foi melhor, viu? Porque olha, presente a um trouxa desse com um troço desse. Vocês estão de brincadeira. Cara, a gente já fez coisa pior aqui. Estamos chegando à final de Estádio 97 no oferecimento dos amendoim em Santa Helena. Experimente as novas bandejas de amendoins da Santa Helena. Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter extra gol. Vai que você pode, beba com moderação.

É percorrendo o estado e ouvindo as pessoas que a gente consegue entender de verdade o que elas precisam. Essa proximidade nos dá força para vencer a crise e fazer diferente. O resultado está aí, no Via Rápido Emprego, no Café da Manhã do Bom Prato, nas 85 mil novas moradias entregues em todo o estado. Tirar as ideias do papel e melhorar a vida das pessoas. É assim que trabalho. Eu sou o Rodrigo e quero fazer ainda mais por São Paulo. Democratas. O Rei do Óleo Marginal de Tietê está na Avenida Presidente Castelo Branco, 5159. E é 24 horas. Acordou cedo? Passa lá. É de dormir tarde? Passa lá também. Só não cochila na troca de óleo. Passe no Rei do Óleo e use lubrificantes Motul. Sou Luciana Santos, deputada federal e presidenta nacional do PCdoB. O Brasil é muito grande, tem riqueza para todo o seu povo, mas é explorado pelas grandes potências estrangeiras e por uma elite que preza apenas pelos seus próprios interesses. O PCdoB quer unir o país em torno de uma frente ampla, com todos que querem uma nova independência do Brasil. Vem do PCdoB, partindo com a cara e a coragem do Brasil. Energia 97 apresenta... Quê? Você não sabe? Sabe aquele ditado que por trás de toda lei idiota sempre tem um processo mais imbecil ainda, Gu? Não, mas continua. Tá, então eu trouxe uma listinha aqui pra gente. Adoro listinha. Dos processos mais nada a ver que já foram realizados na história, valendo. Um americano processou o Subway porque um dos lanches de 30 centímetros tinha apenas 29. E ele ainda ganhou. Ok. Em 1992, uma mulher de 72 anos derrubou um café do McDonald's no colo e processou a rede por 3 milhões de dólares, dizendo que deveria ter um aviso que o copo de café quente tá quente. Um aviso no copo. Imagina se Gino vem com aviso. E uma cidade na Turquia chamada Batman, que processou a Warner Brothers, e segundo o presidente da cidade, só pode haver um Batman. Caitlin Robertson of Austin, no Texas, ganhou uma causa de 78 mil dólares numa loja depois de ter tropeçado numa criança que estava correndo no corredor e quebrado o calcanhar. Sabe qual é a pior parte? A criança? Sim, mas a criança era dela. Sabe o que eu chamo isso aí? O quê? Investimento. Cara, Gustavo, visionário, hein? Mas aí, se quiser saber de mais curiosidades bizarramente inúteis, porém incrivelmente interessantes, então fica ligado em Energia 97, que a gente tá sempre passando por aqui. O meu nome é André Spinelli. O meu nome é Gustavo Fala. E nós somos o Cê Não Sabe. Vai me copiar pra sempre, gente. Uhum. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Cê Não Sabe? Energia 97. Energia. A energia que te move. Agora na energia. You start dancing. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night. Sessions. Night Sessions começando aqui na Energia 97. Muito boa noite pra você, boa semana também. A primeira hora é dele, Leonardo Ruas, que tá viajando por aí, conhecendo coisa nova, músicas novas também. Mas ele deixou convidada, a Clara Ribeiro. Tudo bem, Clara? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo também. É claro que já esteve aqui junto com a gente. Sim, estou de volta, com o tio do Léo de novo. Já é de casa. Clara, o que você preparou pra gente hoje? Ah, eu separei um pouco das músicas que eu adoro escutar. Eu adoro remix de músicas antigas, com uma pegada nova, uma coisa gostosa, indie. E aí eu vou tocar no Réveillon do fim do ano em Carneiros, e eu tava montando um set essa semana pra eles, então eu pensei numa coisa bem summer, assim, com essa pegada tropical, digamos assim. Muito bem, então. Seja bem-vinda, tá bom? Muito obrigada. Bom set pra você. É com ela, então, Clara Ribeiro, na Energia. Night Sessions. Thank you. not sleeping, I'm not leaving here for you. But I'm not breathing, I'm not sleeping, I'm not leaving here for you. Don't take it serious. I know you don't take it serious. But I'm not breathing, I'm not sleeping, I'm not leaving here for you. But I'm not breathing, I'm not sleeping, I'm not leaving here for you. You are my heart lost in a star. You love me soon up on the moon and I hold my. You are my heart lost in a star and I hold my head down. Little girls double dutch on the concrete. Baby, sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Ooh, don't you hesitate. Girl, put your record on, tell me your favorite song. Just go and let your head down. Stop by her and fade it means. I hope you get your dreams. Just go and let your head down. You're gonna find yourself someday, somehow. Blue as the sky, sunburned and lonely. Sipping tea in the bar on the roadside. Just relax, just relax. Don't you let those other boys fool you. Gotta love that afro hairdo. Maybe sometimes we feel afraid, but it's alright. The more you stay the same, things seem to change. Ooh, don't you think it's strange? Girl, put your record on, tell me your favorite song. Just go and let your head down. Stop by her and fade it means. I hope you get your dreams. Just go and let your head down. You're gonna find yourself someday, somehow. It was more than I could take. Pity for pity's sake. Some nights kept me awake. I thought that I was stronger. When you gonna realize that you don't even have to try any longer? Do what you want to, girl. Put your records on. Tell me your favorite song. Just go ahead and let your head down. Stop by.